Rápidos Cast. Agora. E aí, galera, beleza? Esse é o Rápidos Cast, seu podcast brazuca de Magic. Eu sou o MP, com hoje a ficha de artrópode lendária mais famosa do Magic, Grilo. Eu? E aí, beleza? Beleza, tudo na paz, cheirando calor. E agora nunca mais esquece que inseto é artrópode, hein? Uhum. Hack dos Cast também é cultura. É, pô. Hack dos Cast no vestibular. Uhum. E por que hack dos Cast no vestibular? Ah, não importa qual vestibular, sempre aqui é BR. É isso aí. Aqui é Ruê. E se quiser falar com a gente, mandar um Ruê, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Temos o nosso Facebook, o link na descrição, e o Twitter, que é @hackdoscast. Uhum. Grilo, semana passada o programa foi bem legal, né? Uhum. Eu, inclusive, reescutei o programa. Sempre que a gente faz top 10, dá uma vontade de reescutar para saber, para repensar, né, na lista e tudo. É, com certeza. É, no programa passado nós elencamos. Gostou do elencamos? Isso é uma palavra de verdade? Ah, bem-vindo ao Grammatcast, seu podcast brasileiro de análise sintática. Cara, há quanto tempo eu não faço uma análise sintática, hein? Putz. Isso aqui é só pra enrolar e eu tô procurando. Elencar é um verbo, dicionário online de português, deixa eu ver aqui. É listar, dispor de modo organizado, é, ó. Ó, sem querer deu. Pois é, estamos muito vestibulandos hoje, né? Uhum. Bom, elencamos as 10 melhores cartas azuis que anulam coisas, né, Grilo? É isso aí. Não todas as cartas azuis, os counters, né? Porque tem uma carta na lista que não é azul. É verdade. Todas as cartas que anulam coisa, todos os counters. Foi bem legal. É, o Hack dos Cast continua sendo BR mesmo, tá? A gente vai recuperar esse desvio pro azul fazendo tops 10 de, quem sabe aí, descarte, queimas, né, Grilo? Uhum. Tem bastante coisa pra explorar. É, bom que top 10 é facinho de bolar assunto, e é facinho de gravar, e todo mundo gosta, é tipo, combinação e perfeita. E às vezes acaba sendo polêmico, né? O pessoal na Liga Magic comentou, como sempre, o advogado, o Bruno, o Tandor sempre faz umas análises mais longas, né, e mais detalhadas. É, ele, eu acho que eu cheguei a falar que a contramágica é forte demais, né, também não é pra ser forte demais. Ele falou, de acordo com ele, foi mais por causa do mimimi dos jogadores e tal. Acho que tem tudo a ver com a Wizards querendo agradar os jogadores que pedem essas coisas e tentar fazer jogos mais proativos, né? Com certeza, né? Mas talvez contra a Mágica não seja tão forte. Ah, assim. Eu acho que é um problema mais no Standard do que no Modern, né? É, tanto que no T2 essa carta não volta. Não. Bom, é que nesses momentos a gente não pode esquecer da máxima que foi, se não me engano, foi uma das lições do Marcus Waters numa palestra que ele deu. Os jogadores sabem o que tá errado com o jogo, só que quem sabe consertar são os desenvolvedores do jogo. Então, esse pessoal pode chegar e falar, não tá tendo controle no Modern, isso é um problema. Mas como eles falam que pode arrumar, é só fazer reprint de Force of Will. Então, né? Não, é só desbanir Dissonant Sculptor, né? Então, né? Aí não, né? Então. Teve alguém também que comentou, foi no Facebook, foi o Felipe Pereira, comentou lá no Facebook, ele agradeceu, foi gentil, né, falou do programa, e pediu pra falar mais de Legacy. Felipe, de vez em quando tem grandes mudanças ou listas grandes, a gente fala aqui os top 8, né? Esse programa, inclusive, vai ter um certo conteúdo de Legacy lá na fase de combate. É que a gente não entende tanto assim de Legacy, né? Também, a gente pode ler listas e falar, olha, essa carta nova tá aqui, o que será que ela faz? Vamos ver que correspondência ela tem com o resto do deck e tal. Eu tá sempre de olho pra coisas no gelo. Não, pelo amor de Deus. Ainda não chegou lá, hein? Não, semana passada teve uma coisa no gelo no top 32. Ah, então, ó lá, hein? Tá bom, que não seja melhor do que isso, tá? Olha por aí. É, por fim, mando um abraço lá pro André Manente do canal Motivo. Eu sempre esqueço de comentar no vídeo, mas eu vi os vídeos de abrindo caixa de sombras em Nistrade e tá legal esse formato, viu, André? Ele sabe o que ele faz, Grilo? Ele pega pastas comuns direto, lê só os nomes das incomuns e lê as raras por completo. Ah, sim. Acho que eu conheço uns 3 canais que fazem assim. É, eu acho bem melhor esse formato, porque ficar lendo comum por comum demora demais e enche o saco. É o MTG Headquarters? Ou não? Não, é o motivo. Ah, tá, se do canal o motivo, tá. Isso. Entendi. Ele tá fazendo assim e perguntou lá se tá legal, se o pessoal gosta. Eu gostei, né? É um ritmo bom, o vídeo fica rápido. E o que mais interessa pra gente é a rara, né? Uhum. Mas pra quem gosta de limitado, ainda dá pra ter uma noção como veio esse booster em termos de incomum, né? Às vezes tem aquela incomum que você drafta ao redor dela pra montar um certo arquétipo. Mas enfim, tem uma outra coisa que eu queria falar, Grilo, aqui no começo, é o seguinte, a gente teve, tá passando aí por mudanças grandes na política do país, né, e com o ritmo que as coisas estão indo, o mercado tende a dar sinais, né, de que vai melhorar, tá, e de que o dólar vai cair. É, ou não, né, porque o dólar subiu esses últimos dias, né. É, ainda tá uma fase de instabilidade, né, o dólar hoje tá 3,52, mas onde eu quero chegar é o seguinte, tem alguma expectativa de que o dólar caia de modo sensível até o GP São Paulo. Uhum. Tá? Isso é importante por quê? Porque o preço do GP já tá lá, não muda. Né? Agora, a expectativa que você tem de vender a sua carta promo, que é a Lady Gaga, lá, né? O Místico Lito Forjador, e vender outras cartas, e o preço das cartas de sombras também, da caixa, enfim, isso aí muda. E a premiação também, que é fixa em dólar. Né? Uhum. Então, se o dólar cai, o GP fica menos em conta ainda. É. Esse é que é o problema. Uhum. Então tem uma expectativa aí de, se o dólar cair, você não recupera tanto o teu investimento lá no GP. Principalmente, eu tava ainda falando com o Bodega, nosso amigo, essa semana que passou, né? Falei, quanto sai o GP pra quem não quer saber nada de carta promo ou de playmat, quem só quer jogar, né? Aí a gente começou a fazer umas contas, falou, olha, a Lady Gaga tá 15 a 20 dólares. Se você vender barato, é R$60 hoje, pra vender barato, porque ela é promo, foil e tudo. Então 140 que é a inscrição mínima, menos esses 60, R$80 você jogou o GP, né? Se você ainda abrir algumas coisas nos boosters que queira vender, vai, que você vai abrir 4 boosters pra você, né? Que aí você recupere R$30, fica R$50 pra jogar o GP. Mas isso assumindo, né, que o dólar continue aí entre 3 e 4 reais. Mas venham, gente, venham. Se não for pra jogar, venha pra zoar, pra tirar foto, pra fazer cosplay, pra jogar os eventos paralelos, vai ser bem legal. Uhum. E uma última coisa, Grilo, eu queria te perguntar, não vou pôr isso na manutenção porque não é notícia, você que já jogou um pouco do Limitado de Sombras, eu não lembro se isso foi uma crítica na primeira Innistrad, mas eu percebi que tem duas mecânicas nessa edição que fazem você interagir muito com as cartas do oponente, você pegar fisicamente na carta e ficar vendo. Ah, sim. É delírio. Pra... Oi? Ah, sim, pra ver o que ela faz. Isso. A primeira é delírio, você tem que ficar o tempo todo indo no cemitério do seu oponente pedindo pra ver as cartas. E dupla face, né? Que é você ficar pegando a carta, tirando do shield e vendo o que ela faz do outro lado. Você tem todo o direito de fazer isso, né? Tem alguma reclamação nesse aspecto? Você sentiu que o jogo tá demorando mais por causa disso? Assim, eu acho que é um pouquinho mais chato em carta dupla face, que aí você tem seu oponente pegando a carta, tirando o shield pra ver o que o outro lado faz. É. Mas assim, no geral, eu acho que não é uma coisa que faz as partidas demorarem tanto, mas assim, sabe? Tá. Geral, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar pro seu oponente o que a carta faz e ele provavelmente vai responder se ele não for escroto. No pré-release não vejo tanto problema assim, mas no GP, por exemplo, você vai querer ter certeza, você vai fazer uso desse seu direito, né, de pedir e ver a carta por si mesmo. Você ver o cemitério, não basta perguntar pro seu oponente, você tem delírio? Já? Falta quantos? É interessante você ver o que ele tem pra saber o que falta, né? Por exemplo, se você chegar à conclusão de que falta mágica instantânea, ele pode atingir delírio no seu turno. Uhum. Ah, sim. Então, tem essas coisas acabam pegando um pouquinho e deixando um formato um pouco mais, não sei. Não diria lento, né? Mas... Mas é uma coisa que pega e que nesse meio o Magic Digital leva grande vantagem, né? Que você faz isso sem pedir a permissão pro oponente, com um clique e tal. Só vou dizer o seguinte, no torneio competitivo, esse tipo de coisa é considerado a informação derivada, ou seja, seu oponente não tem obrigação de falar o que a carta faz, ou se ele tá em delírio, mas ele não pode te impedir de ver. Então assim, se você perguntar, você tá em delírio, ou seu oponente pode falar, vê... Tipo, pega o cemitério e vê, mas, cara, não seja essa pessoa, seja educadinho, chega e fala, não, falta uma carta, não, eu estou em delírio, tipo, não seja escroto, por favor, cara, vamos deixar o ambiente agradável, né? Até porque se você fizer alguma malandragem, mentir e tal, tem testemunhas normalmente ao lado, né, que podem... ir pro seu lado. E tem essa coisa também, né? Se você perguntar se tá em delírio, o cara fala não. Aí, sei lá, você fala alguma coisa, aí o oponente fala, Brinks, eu tava em delírio, haha. Isso não pode, tá? Isso aí é passível de quê? Deixa o ruê pra mesa de cozinha, né, Gabriel? Vamos ver as Aliás, notícias. não faz isso nem Oi. na mesa de cozinha, por favor, cara. Não, não seja aquele cara. É verdade, é verdade. Aquele cara sou eu. Vamos lá, Teobaldo. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast. Tem uma coisa nova aqui na manutenção. Eu coloquei agora porque acabei de ver. Não sei quantos nossos ouvintes seguem os vídeos do MTG Goldfish. Tipo, ou os artigos deles, né? Então, o que acontece? Umas pessoas do MTG Goldfish, o Jake Styles, teve um ataque cardíaco no domingo e tá internado até agora. Nossa. Então, você que quiser mandar sentimentos, não sei, agora é hora, né? Porque ele tá em estado crítico e vamos esperar que ele fique bem, né? Eu tô olhando aqui a página que você colocou, tem mais de 150 comentários e às vezes o cara, enquanto tá em recuperação no hospital, abre a página e lê, né, todos esses comentários, acaba até ajudando, melhorando a autoestima, enfim. Eu acredito também que a situação psicológica ajuda a subir ou reduzir a imunidade das pessoas. E nessas horas, se você faz uso sem pagar nada, inclusive do serviço deles, do tempo que eles gastam escrevendo e fazendo o vídeo, custa nada, né? Se você curte, conhece, deixa um comentário lá. Poxa, mas é estranho isso, né? O pessoal do Magic geralmente é novo, de menos de 40 anos de idade, e ele já teve um ataque cardíaco. Não, às vezes é por obesidade, às vezes ele já tá nos 40, 50 anos que isso acontece com mais frequência, não sei. Às vezes ele abriu um cérebro no jarro, no booster, né? Não. Cara, a verdade é que, vamos admitir, Magic é um jogo que já tá chegando nos 25 anos, então já não é mais só jovem que joga, né? Já É, tem mas bastante gente com bastante pé de chão, né? Tem. Normal, o pessoal mais velho que eu vejo assim é perto de uns 40 anos. Mas sempre tem, né, aqueles mais antigos. Bom, falando sobre competitivo, Pro Tour Sombras em Innistrad acontece nesse final de semana em Madrid. É isso aí. E como sempre vai ter transmissão ao vivo pela Wizards, pelo Twitch da Wizards, né? É twitch.com/magic. Não tem como errar. Nos dias 22, 23 e 24 de abril. Vai ser esquema de sempre, né? Vai ser 3 dias. Sexta e sábado vai ser alternando entre Draft de Sombras em Innistrad e Standard. E no domingo vai ter o top 8 em Standard, todas melhor de 5. E se você está escutando isso do futuro, o Grilo falou tudo isso no verbo passado, tá? Teve, vai, em vez de vai ter. E não adianta procurar transmissão ao vivo, é só procurar transmissão gravada. É isso aí. Eu achei legal, destaquei aqui, vou colocar o link para o pessoal. Tem um artigo, mais um artigo sobre cosplay de Magic lá no site da Wizards, né? E a novidade desse artigo é que eles colocaram fotos de pessoas com dupla face. Você clica na pessoa como se fosse uma carta dupla face e muda dela normal pro cosplay dela. Ah, que legal. O que eu achei sensacional, principalmente com a vacinha aqui. Tá fantástica. Ah, com certeza. Tem uma aqui que é a Nahiri, né? Ou é a Christine. Bom, é Elspeth? Não sei. Teve uma que fez gender swap do Sorin. Ah, então é o Sorin, tá? Eu tava confundindo. É por isso, né? Não tinha como adivinhar. Mas eu achei bem legal, se curte cosplay, vai lá ver. Tem inclusive uma carta que é o Stitcher Geralf, né? E o cara caprichou mesmo, e tem até um olho, assim. Bem legal, Será que bem olha legal. de verdade, né? Te faz pensar. Bom, Grilo, essa semana o senhor Marco Aga Rosa escreveu a segunda parte do artigo Odds and Ends, em que ele responde perguntas sobre o design de sombras em Innistrad, né? Eu fiz aqui um resumão das principais perguntas. Você tá vendo aqui? Sim, eu tô vendo. Tá, a primeira pergunta interessante que eu vi foi: se você pudesse adicionar uma tribo à Innistrad, ao plano, né? Qual seria? O que ele falou foi que na Innistrad original ele queria fazer uma tribo de artefato, porque tinha uma tribo, ainda tem, né? Uma tribo em cada dupla de cor, mas artefato não tinha tribo. É, que ele queria fazer de espantalhos, né? Isso, ele disse que tentou fazer de espantalhos. A Innistrad original foi decepcionante nesse sentido, porque só teve um espantalho. Foi tipo um espantalho muito bosta. É verdade, ele disse que não rolou, não tinha carta suficiente para espaço suficiente para fazer, né? Mas que nessa edição Sombras e Innistrad, se ele pudesse, ele faria uma tribo de horrores. Uhum. É, porque espantalhos essa edição já tem bastante, né? Tem pelo menos uns 4, eu acho. Então dá, tá, tem mais arsenal pro seu commander de Reaper King. Nossa, legal. Eu tenho esse. E foil? Tem que ser foil. Tem foil. Acho que em português ainda. Uou. Não lembro como eu consegui, mas eu tenho. É, aquelas cartas que você vê e olha e pensa, nossa, quando é que eu peguei isso aqui? Cara, a primeira lenda foil que eu abri em booster foi uma de 5 cores. É, qual foi? Cromate, Rebendo de Alara? Não. Carona? Atogatog. Atogatog, putz. É, cara. Eu fiquei ao mesmo tempo triste e feliz. Eu falei, essa porcaria não joga nada. Então, nossa, cara, você acompanha os vídeos de Commander da Star City Games? Ah, de vez em quando eu assisto. É, que teve duas vezes que eles fizeram assim, que cada jogador fazia dois decks e aí quando ia começar, cada um pegava um deck aleatório, né? É. Aí um desses, o cara fez um Commander de Atogatog baseado em cadeiras. Cadeiras? É, cadeiras, porque o Atogatog tá tipo num trono, né? Então, tipo, todas as cartas tinham algum trono na arte ou era um trono, sabe? Não acredito, cara. É verdade, pode procurar lá. Ficou muito bizarro. Ele foi muito profundo no flavor. Uhum. Hoje, às vezes o cara adora, né? Uhum. É, Tribal de Tronos. Bom, uma pergunta interessante que o Mago respondeu lá, Grilo, voltando pro artigo, foi: por que Delírio em vez de Limiar? Ah, sim, porque Limiar teve o mesmo tratamento. É, teve o mesmo tratamento de Chroma, né? Lá de Shadowmoor, eu acho. Que assim eles. Não, mas é, Chroma passou para Devoção. Devoção, né? Então foi um tratamento parecido, né? Eles fizeram uma coisa assim pra ficar mais jogável. É, ele disse que assim, Delírio, inclusive, é um tuning, né? Melhor, porque proporciona melhores jogadas. Porque te faz selecionar o que você vai sacrificar. Limiar, pra quem não lembra, é uma mecânica que diz: se você tem 7 ou mais cartas no cemitério, faz uma coisa a mais com essa carta. Uhum. E o que você queria fazer quando você tinha cartas de Limiar no deck era jogar quanto maior número de mágicas possível, sacrificar o maior número de permanentes possível pra chegar no Limiar. Aqui no Delírio, não. Você precisa pensar melhor no que você vai sacrificar e no que você vai jogar, né? Uhum. Então, nesse aspecto, eles conseguiram melhorar, sim. Aham, com certeza. É, uma outra pergunta interessante. Por que 4 Planinautas nessa edição? Ah, sim. É porque Jace é o protagonista, Sorin é um papel importante, tem que estar lá. Nahiri também tem um papel importante, tem que estar lá. Isso. E pra balancear, eles tiveram que colocar ali em corda, né? Porque tinha muito branco nesses Planeswalkers aí. É, eles tinham dois com branco e um com verde, então eles decidiram incluir a Lin. E ele comentou, inclusive, que padrões, né, essas coisas que a gente sempre espera, 3/2 no número de Planinautas, padrões são feitos para serem, para não serem seguidos de vez em quando. Uhum. É, ou seja, então podemos esperar 2 Planeswalkers em Lua Arcana, pelo menos, ao invés de um, para meio que totalizar 5 no bloco, como seria de costume, né? E impressão de Dual Lands, porque há 20 anos eles não imprimem Dual Lands, então tá na hora de quebrar esse padrão. É, vai sonhando. Tá escrito isso aí, hein? Ah, mas eles fizeram Dual Lands agora, em Batman. Não, eu tô falando... Tá de sacanagem, tô falando Taiga, pô, Underground Sea. Ah, não, eu também, tá querendo tudo, né? Ah, é padrão, não é feito pra ser quebrado, então. Bom, é uma outra coisa também, isso que eu achei interessante, eu aprendi com essa pergunta, vocês ficaram tentados a desaposentar o tipo tribal nessa edição? Porque a gente sabe que tem muita coisa tribal, né, uhum, em Strahd. E ele respondeu logo de cara, não. Não, pra quem não sabe, tribal é um tipo de carta que foi introduzida no bloco de Lorin, que é assim, porque foi um deck super, foi um bloco super tribal, E assim, eles queriam poder colocar tipo de criatura em cartas que não são criaturas. Isso. Então eles tiveram que fazer um tipo novo de carta pra poder colocar tipo de criatura nas cartas, entendeu? Foi tipo meio que... foi meio que um loophole que eles fizeram. Então, tipo, por exemplo, ah, você quer fazer um choque, só que deixar ele tribal? Então você vai lá, instante tribal, agora que tem o tipo tribal, você isso. pode colocar aqui tipo goblin. Então é por isso que tribal não é um super tipo como parece, é um tipo de carta. Só lembrando, Grilo, que tribal aparece pela primeira vez em Visão do Futuro, no Tarmogoyf, mas como nunca mesmo é em Lorwyn, que ela... É. E se não me engano, a última vez que apareceu foi em Rise of Eldrazi, na carta tinha chamada Always Dust. Isso, era um feitiço tribal Eldrazi. Mas teve uma vida muito curta, né? E o Mario falou uma coisa que eu pensei que faz sentido. É uma mecânica que dá muito trabalho pra eles no design, né? Porque é muita palavra adicional pra pouquíssimas cartas que vão fazer isso, que vão ligar pra isso. Coisas que afetam uma tribo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são visadas para afetar uma criatura daquela tribo. Por exemplo, procure por um card de zumbi no seu grimório e coloque na sua mão. Ou toda vez que um zumbi morre, faz alguma coisa, né? Então, para eles ia dar um trabalho demais ficar adicionando tribal em toda a coleção. Então tá definitivamente aposentado. Não exatamente, né? Porque eles ainda vão suportar tribal, porque ainda é uma mecânica relevante para vários formatos que existe, né? Quando ele diz suporta, ele não quer dizer fazer mais cartas. Não vamos fazer mais cartas. Quer vai dizer que aparecer no texto das regras e coisas assim. Quer dizer que as regras pra tribal ainda existem, não é coisa tipo substância que eles fizeram e depois sumiu. Nossa, substância. Se você não sabe o que é substância, veja o nosso podcast Top 10 Mecânicas que ninguém se lembra. Esse foi bom. Ninguém se lembra das mecânicas, não do nosso podcast. É claro. É o nome grande mesmo do episódio. Uma outra pergunta, Grilo, por que não há carta com win condition de pistas, né? Que diz você ganha o jogo se fizer alguma coisa com X pistas. De novo, aqui é uma coisa que eles não fazem com muita frequência, e eles já tinham feito a Triskaidekaphobia. Isso. Que já em si já é uma carta super legal, né? Com arte de um brasileiro, hein? William Murano. Ele disse que, como regra, eles fazem uma carta dessa por edição. Então, já tinha antes, cadê com a fobia, já era. Outra pergunta, cadê o Teobaldo? Ele respondeu rápido, viajando pelo multiverso. A gente já falou de semana passada, né? Mark Rosewater confirmou que Teobaldo não vai estar nesse bloco. Ele podia todos também ter respondido, tristes. Trabalhando no hack dos cast, mas... Mas... Senão, de repente, ele pede pra pagar direitos trabalhistas, coisas assim, aí... Falando nisso, no Twitter do Mario, ele tá todo dia fazendo umas votações assim, sabe? Escolha um plano, aí põe, sei lá, Kamigawa e Dominaria, então as pessoas votam, né? Aí outro dia teve, acho que semana passada ou retrasada, tava tendo de Planeswalkers. Aí teve um tweet que foi Tibalt contra Darete. Darete ganhou por 6 votos, de mais de 3.500. Nossa, foi muito apertado. Foi tipo praticamente empate técnico. Nossa, tem que ter segundo turno isso aí. Pois é. Por que diabos votaram no Tibalt? Não, porque é aquela coisa. O pessoal não gostou da carta, mas gostou do personagem. Ou foi aquela votação irônica. Nossa, Tibalt é tão ruim, mas tão ruim que eu vou votar nele. Falando nessas votações aí, fizeram pergunta pra ele: visitaremos planos pela terceira, quarta, quinta vez? Ele disse que sim, né? Mas ele quer saber da gente quais planos nós queremos visitar ou revisitar. Olha, pra você que gosta de Kamigawa, grita lá no Twitter dele. Eu não duvido que essa altura, eu não duvido que a gente vai revisitar Kamigawa, porque é um dos planos mais pedidos pra voltar. E vai ser um desafio, porque eles querem corrigir, né, os erros do... Fazer certo. Né? Passar o Mertiolate no Dodói que fizeram. Mas eu, sinceramente, gente, eu quero ver Segovia. Eu quero que eles vão pra esse plano, que é um plano em miniatura, onde o Leviathan é 3/3. Esse plano foi mencionado já há muito tempo, há 20 anos, e eu quero ver o que eles fazem com essa temática. Né? Vamos ver no que eles conseguem fazer. Vai ser o formato mais rápido da história, Grilo. Vai ser mais rápido do que Sindicato original. Não duvido. Mudando de assunto aqui, indo para os artigos da Liga Magic, o Arconte, que é o Lore Walker, né? Uhum. É o cara que mais escreve artigos sobre lore lá na Liga Magic há anos, inclusive. Essa semana ele soltou, ontem na verdade, 18, ele soltou um artigo falando sobre a emenda, ou mending, né? Uhum. Que é o evento que reduziu o poder dos planinautas, né? Uhum. Ele fala um pouco sobre como eram planinautas antes e como eram depois a emenda. O artigo é bem grande, tem várias páginas de quadrinhos que ele colocou aqui, ele escaneou e colocou, e várias cartas que ele menciona também. Então, o artigo tá cheio de imagem, né? E tem muito lore, o artigo é grande mesmo, ele caprichou. Uhum. Que a emenda é uma coisa que você tem que cobrir muita coisa da história de Magic, né? Porque a emenda acontece no bloco de Time Spiral. E não sei se você percebeu, mas bloco de Time Spiral meio que requer que você saiba, tipo, toda a história de Magic. Você sabe muita coisa pra entender a história de Time Spiral. É verdade. Então, eu não li, mas pelo que eu tô vendo aqui por cima, ele explica tudo direitinho. Então, pra você que, por alguma estranha razão, não vai querer ouvir todos os episódios de Lore do Hack dos Cash, que eu não vejo porque alguém queira fazer isso, vai poder ler resumindo direitinho, porque os Planeswalkers não são mais fodões. Né? Não são mais godlike, né? Uhum. E eu acho legal o trabalho que ele faz, ele escreve bem também, né? E tá em português, gente, né? Se você curte Lore Magic, dá uma olhada aí. Que mais? Vamos lá para os Estados Unidos. A Hasbro, Grilo, que é a dona da Wizards, né, lançou o relatório financeiro do primeiro quadrimestre de 2016. Tá? Uhum. Esse relatório tem o sumário executivo, está aqui no link que eu deixei, é mais para agradar acionistas, né, para dizer que está tudo bem, que o dinheiro deles está sendo bem aplicado, enfim. Olha só, My Little Pony cresceu bastante nos Estados Unidos e Canadá. Tá tudo na mesma empresa. Empresa de brinquedo é fogo, né? Mas fora essa boa notícia, sobre Magic, o que eles falam é o seguinte: em Sombras e Innistrad teve um aumento de 20% na presença em pré-release, né? Ou seja, não teve pré-release no Brasil, mas eles registraram aumento de 20%. Eles não explicam exatamente que aumento é esse, eu acredito que seja aumento relativo ao primeiro quadrimestre do ano anterior, né? Uhum. Então, se você pegar a edição que nós estávamos lançando, que nós lançamos em janeiro do ano anterior, que foi, não é janeiro, né, é abril. Que foi qual, Grilo? Que foi lançado em abril? Do ano passado. Foi a última do bloco de Tarkir ou a do meio? Eu acho que foi a última, acho que foi Dragões. A última. Que foi Triforce, foi em janeiro, né? Foi Dragões. Foi Dragões, tá. Uhum. Deve ser essa, eu imagino que seja essa comparação que eles fazem, né? E faz sentido, porque a terceira edição dos blocos normalmente não é muito, o pessoal não corre muito atrás delas, e a Innistrad tem um apelo muito grande, porque foi um sucesso a primeira vez, né? Então o povo, 20% ainda é bastante, mas o povo pelo jeito adorou. Eles relacionam todo esse sucesso ao modo de dois blocos, né? É lógico que eles falam isso pra agradar acionista, porque o acionista ali não joga Magic, ele não sabe que o modelo de dois blocos ainda não começou, porque a gente ainda tem Magic Origins, por exemplo, e Dragões de Tarkir no tipo 2, né? Não, acabou de começar, né? Agora que caiu o Kanzi. Em termos de lançamento, né? Em termos de lançamento. Magic competitivo, a gente ainda não tá nesse ritmo de dois blocos. Eu discordaria, né? Mas tudo bem. Não, de lançamento nós estamos, mas como nós temos um core set, uma edição de um bloco de três. Que tá meio bizarro ainda, né? Só vai ficar meio consolidado quando sair a próxima coleção. A coleção depois de. Só vai consolidar quando a origem sair do tipo 2. Sim. Aí a gente vai ver se o pessoal vai ter interessado em pular para uma nova edição. Mas enfim, eles dizem isso por quê? Porque eles querem dizer, ó, a decisão que nós tomamos de fazer blocos de duas edições e fazer uma nova rotação foi acertada, porque o pré-release de Sombras de Innistrad mostrou que foi um sucesso, né? Eu acho que é um pouco cedo para dizer isso, mas acho que foi acertado de qualquer jeito. Ainda assim, nunca na história desse país Magic esteve tão popular, cara. E tão caro. Magic só tá crescendo. e caro, né? Véio? Falando em Magic crescendo, outra coisa que tá nesse relatório, Grilo, eles... Oi? Derrubei meu microfone. Ah, já imaginei. Eles dizem que o Magic atingiu 1 milhão de jogadores ativos na tal da Organized Play System. Conhecido como DCI. É, eu acho que eles tinham isso antes, esse número antes, só que não tinham como provar, né? Uhum. E quando eles dizem ativos, é gente que tá, então, no, nesse último ano, né, do último ano pra cá, registrou alguma participação em evento, né? Jogando Friday Night, jogando evento for fun, qualquer coisa sancionada, não é isso? Uhum. Ok. Eu suponho, né? Ok. Porque não tem mesa de cozinha, e eu não sei, qual a porcentagem de players que você acha que jogam mesa de cozinha em relação a competitivo? Ah, é difícil dizer, né? Não, que acho que cedo ou tarde todo mundo que joga na mesa de cozinha acaba indo se arriscar num Friday, né? Dependendo de como é o tamanho da loja local, essas coisas. Olha, eu diria que de 30% a 40%, vai um terço dos jogadores que eu conheço não são competitivos. Eles jogam de vez em quando em mesa de cozinha ou tem carta guardada e nunca jogam, né? Uhum. Agora, eles também não podem ser contabilizados porque eles não são consumidores de Magic. É muito esporádico para contabilizar. Mas gente que conhece Magic, que joga e que compraria se tivesse um apelo maior, coisa assim, é muito mais do que esse 1 milhão. Uhum. O que é bom. Eles também falam nesse relatório em um portfólio, em um ecossistema de jogos online, de plataformas virtuais para Magic, né? Por enquanto tem algumas, né? As mais famosas são o Duels e o Magic Online, mas eles, com a contratação do novo CEO que trabalhou na Microsoft, né? Que é uma coisa que eles também mencionam aí no relatório, é possível que se expanda esse tipo de... o número de maneiras que você tem para jogar Magic no Magic Online. Uhum. Eles falam bem também de stream, falam que estão investindo bastante nisso, com o objetivo de aumentar o número de jogadores ou de consumidores, uhum, desse produto, né? É, eu tenho visto streams e tem subido bastante os streams de Magic no Twitch. Ainda não chega aos pés de coisa tipo Hearthstone ou Counter-Strike, né? Mas sim, tem aumentado. Então é frequente você abrir lá a página de Magic e ter pelo menos um canal transmitido com, sei lá, uma audiência de 1.000, 1.500 pessoas. Bem interessante. Inclusive, a gente vê reflexo disso no Brasil, né? O Brasil tem uma gerente de, eu não sei se é relacionamento ou marketing do Magic, mas ela está aqui no Brasil, e a Carolina, que era do canal, muita gente conhece o canal dela, né? É o canal ai caramba, fala o nome do canal, Grilo. Canal é Magic Multiverso Magic, isso, esse aí, Multiverso Magic. O canal Multiverso Magic, ela fechou o canal, né? Mandou o vídeo essa semana, inclusive, porque ela foi contratada pela Wizard, por essa gerente daqui do Brasil, e ela tá fazendo vídeos no canal Magic The Gathering Brasil, o canal oficial da Wizard no Brasil. Ah, sim. Então é uma demonstração de que eles estão apelando bastante para esse tipo de mídia. Uhum. Acabou o relatório. Falar uma coisa que aconteceu esse fim de semana, uma coisa séria, que eu adoraria que acontecesse comigo, um acidente. Né? Foi o seguinte, teve o GP Barcelona, né, na Espanha, e aconteceu um problema na contabilização lá das vitórias dos jogadores na 15ª rodada. E culminou no seguinte, um jogador suíço que deveria ter ido pro top 8 não foi. E o que a organização fez foi, ele já estava classificado pro Pro Tour Lua Arcana, né? Então a organização simplesmente pagou, vai pagar e vai dar o convite pro Pro Tour seguinte, que é em Honolulu, no Havaí, e vai pagar $2.500 para ele, que é o prêmio do top 4, para quem fez top 4 nesse GP Barcelona. Então, não ir pro top 8 talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu com ele. Talvez, né? Quem precisa ganhar GP, né? Eu adoraria ter ficado fora do top 8 e ainda ter ganho tudo isso, né? Mas eu achei legal porque eles corrigiram o erro. Esse tipo de coisa raramente acontece em GP, né? E, assim, aconteceu justamente com alguém que ia pro top 8. A gente tá falando de diferença de posição entre 250 e 300, né? E eles corrigem por cima, assim como é no Magic Online, né? Uhum. Eles corrigem o negócio por cima. Eles, vamos fechar ali top 4, prêmio top 4, e você vai pro Pro Tour, a gente paga, e você já tem o convite, tá? Pronto. Então, é isso. O notícia de Magic Duels, Bilo, pra quem joga, tá bem legal agora, tem as duas novas edições, né? Tem bastante gente jogando e decks aí aparecendo, decks mais parecidos com o T2 atual. Ah, finalmente tá virando jogo de gente, isso aí? Sim, sim. As recompensas agora por missões diárias, eles reescalonaram, é de 40, 80 ou 120 dinheiros, né? Ou... Uh-huh. Quanto é que custa um booster? 100? 150. Ah, não, ainda tá baixo. Você ganha 150 120 por completar uma missão. Não, mentira, tá bem razoável, tá bem razoável, vai. É porque se você vence uma partida contra um adversário no multiplayer, um adversário real, você ganha 30 de ouro. Ah, se tá. Se uma partida e uma missão, você já compra um booster por dia. Então tá bem mais razoável, né? Eu lembro que mais no começo que era, tipo, uma miséria, tipo, sei lá, 20, 30 de ouro. É, isso eles foram generosos recentemente e essa é a segunda mudança, né, nas... Uhum. Então, tá bem melhor. Ainda continuando no Magic virtual, Grilo, no Magic Online não tem muita notícia essa semana, só lembrando quem gosta daqueles flashback drafts, que esse é o ano do Modern, no flashback, eles só voltam em 4 de maio, tá? Ah. Depois do dia do trabalho. E a edição que volta é triplo espiral temporal. Ah, que legal. Como ex-juiz, você acha fácil apitar essa edição? Imagina, moleza apitar uma edição com uns 20 ou 30 mecânicas diferentes. Tem que ver Chaos Planar aqui. Melhor ainda, 20 ou 30 mecânicas diferentes, só que só apareceram em uma ou duas cartas. Meu Deus. E se tivesse um callback aí, né? Uma nova... Ah, desculpa, Chaos Planar não, Future Sight. Ah, Chaos Planar é o mesmo esquema de Time Spiral também. Se tivesse uma nova espiral temporal trazendo à tona todas as palavras-chave e mecânicas que foram soltas depois da original, hein? E uma coisa grande aqui, Grilo, também, pra quem joga Magic Online, já colocaram aqui no site as promos do MOX, né, do Magic Online Championship Series. Pra quem jogar o playoff, vai ganhar nada mais, nada menos que um berço de Geia com arte alterada. Não é brincadeira não, hein? Cara, lindo, né? É, a arte original é linda. Essa aqui também é bonita, né? Tem três feras ali. Parece as três feras que você envia jogando Hearthstone lá no deck do Hunter. Uhum. E é no momento em que o berço de Geia foi banido do Commander, né? Também. Então, né? Ah, ainda joga Legacy. Sim, sim. E lógico, um berço de Geia sim, Fire, deve valer horrores lá. Ah, mas o problema é que sendo promo, né... Ah, não, se bem que é promo de Mox, né? Então provavelmente vai valer mais do que promos normalmente valem no Magic Online. É, pra ganhar essa promo você tem que chegar no playoff, né? Então não vai ser, não vai ter várias delas por aí. E é isso, acabou-se. Acabou-se? Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Fase de compra aqui, obrigado Teobaldo. Vamos até o MTG Goldfish, como sempre, ver o que mudou da semana passada pra cá. E o que mudou foi o... Nossa, no tipo 2 aqui. Lembra que eu falei um tempo atrás pra comprar Cavaleiro da Orquídea Branca? Uhum. É, agora ele tá quase 6 dólares. Vixe. Com a ascensão dos decks White Win no tipo 2. Eu ainda sou. 40% da semana passada. Eu ainda sou da opinião de que decks White Win não tem tanto futuro assim, né? Apesar de que depois de ver outro Star City Game ou que o White Winnie dominou, tô começando a duvidar da minha opinião, né, mas... Ainda é cedo no formato. Ainda é cedo, E vamos ter Pro Tour agora, Pro Tour geralmente define melhor. Exatamente. Porque eu não duvido que já vai ter um monte de Pro Player pensando assim, os últimos Star City Games teve um monte de White Winnie, então vou preparar meu deck contra White Winnie, né, então provavelmente vai mandar aquela, colocar dentro do deck aquelas coisas que são boas contra White Winnie, né. Pois é, e é um deck frágil pra Mass Removal, né? Temos um Pyroclasma instantâneo aí no formato. É, esse foi sempre a grande fraqueza do White Win, né? Porque se o seu oponente limpar a mesa, é muito difícil você conseguir se recuperar depois. É, não tem Brave the Elements nesse formato. Não. Outra carta que subiu, já que Mass Removal joga, né? Foi Languish. Né? Uhum. Aquela carta preta que dá menos... É debilitar, né? 4 manas dá -4/-4 pra todas as criaturas. Subiu 35% da semana passada pra Catar. $4.50 uhum. em média, né? Uhum. É, continua sendo eficiente, não tem jeito. É o mesmo removal do formato, né? É a coisa mais próxima de Damnation que a gente vai ter. Quanto isso, do outro lado, o Relentless Dead não para de cair o preço. Relentless Dead, por enquanto, né, Grilo? É a carta de 2 manas pretas, 2/2. Que muitas pessoas encabeçaram na lista de top míticas da coleção, né? Olha, eu acho o seguinte, eles não deram tanta atenção assim pra espírito e zumbi nessa coleção. Tá. Humanos está muito forte, anjos também, porque os anjos, lógico, tem que mostrar que eles mudaram de lado. Uhum. A próxima ainda vai ser dentro do ambiente de Innistrad, né? Ainda vai ter as tribos, acredito eu, acho que é uma aposta bem segura que as tribos vão continuar, mas eles podem puxar mais as cartas de zumbi e espíritos, que até no limitado eu tô vendo que não estão fazendo tanto efeito assim. Tá faltando ingredientes para cozinhar um deck bom com essas duas tribos, né? Uhum. Então, talvez seja uma aposta. Eu acho que a $11 o Relentless Dead ainda não é tão seguro, né? Mas como é uma mítica, se tiver um deck de zumbi posteriormente, vai jogar bastante. É, com certeza. O que eu fiz com ele, Grilo, foi um deck de sacrifício. É, não sei se usava o outro zumbi lá, o Husk ou alguma outra coisa. Mas eu acho que não vai vingar nesse novo standard sem Rallied Ancestors, né? Ou pelo menos vai ficar muito mais difícil conseguir montar o combo. Sim, mas qualquer coisa de aristocratas, né? Qualquer coisa de sacrifício de criatura, se tiver preto no meio, esse carinha aqui vai jogar, porque ele é recursivo, forte. E no Modern, o que tem mudado no Modern? Modern é Sessor Vision tá jogando bastante, finalmente um desban relevante, né? E continua subindo o preço. Cadê aqui? Quanto que tá o Sessor Vision? Quase $50. Ah, meu Deus, subiu 10% semana passada pra cá. Cavaleiro da Orquídea Branca de Alara, né? Tá mais caro porque é mais antigo, enfim, né? Subiu 90%, tá mais de $6 em média. Ruínas da Academia subiu porque, pelo menos o que eu vi aqui, agora tá pra ver ela sendo bastante versões azuis do Tron, né? Porque como você não tem mais a resiliência do Olho de Ugin, agora você vai ter que mudar de estratégia. Você não pode mais ficar dependendo de bater com criaturonas, né? Certo, faz sentido. Apesar de não estar aqui nas grandes mudanças, eu ainda acho uma ótima aposta o retorno de Kozilek, né? Eu acho que é uma carta que tem aparecido aí, nem sempre são quatro cópias, mas é uma carta que luta contra esses deckzinhos rápidos que estão aparecendo no tipo 2. E também temos um Imps Mischief aqui. É uma carta de Klaus Planar, uma é uma preta instante, muda o alvo da Magikavo que tem só um alvo. Você perde vida igual ao custo de mana contido daquela carta. Isso tem cara de ser aumento artificial de preço, né? Que essa carta não jogou lugar nenhum e de repente... E a Color Pie nessas horas, hein? O que acontece? Caos Planar, cara. Boa resposta, Caos Planar. Caos Planar não tá nem... Caos Planar pega sua Color Pie e mastiga e cospe toda ao contrário. não é o Magic que eu tô acostumado. Não. Vamos lá pro combate, então. Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Ok, começando falando dos três GPs que tiveram esse fim de semana. Pequim. Foi tudo selado? Foi, né? Tudo selado individual, né? Então não tem muito o que comentar. Teve em Pequim. É Pequim ou Beijing pra gente? Ainda é pergunta, agora eu não lembro se tem duas cidades que se chamam assim. Não, é a mesma. Só que não, eu lembro das Olimpíadas. Olimpíadas de Pequim. Então é Pequim mesmo. Ouvintes do cast na China, responda. O que você falou, Grilo? Eu tô jogando no Google aqui. Na Bíblia, né? A Bíblia sabe. O professor afirma que o correto é manter Pequim como nossos antepassados portugueses chamam a cidade desde o século XVI. Tá bom, tá mantido. Tá bom, então. Vamos agradar então, nossos antepassados portugueses. Então, pelo que eu entendi, assim, Beijing é tipo uma coisa que o governo chinês quer pra meio que fazer uma normativação, sabe? Que é tipo, o governo chinês chega e fala: Beijing é a coisa mais próxima que é da língua ocidental, né? Mas aqui no português pode ser Pequim mesmo, então... Eles fazem isso, inclusive quando eles vêm em feiras pra cá, eles adotam nomes mais fáceis pra gente pronunciar, né? Meu nome é Bob, meu nome é John, tal. Na próxima edição do Grammatcast você vai aprender pra que serve um objeto direto. Não, eu devia colocar o link do Mana Source que ele tá fazendo episódios de como pronunciar nomes de cartas. Põe aí depois. Todos repitam comigo. Fot Cise. Não é Toff Size, é Thought Seize. Boa. O Grilo, nesse GP tem um nome famoso, né, que top 8, que foi o Kentaro Yamamoto. Sim, japonês, se não me engano. Esse é famosão, né? Foi o que entrou na Hall of Fame ano passado, não foi? Ou não? Eu acho que sim. Não vou confirmar, mas eu acho que sim. Teve também o GP selado em Albuquerque. Pra quem não pegou a curva errada em Albuquerque, se você entender, você entendeu essa referência, você teve infância. Meu Deus do céu. Lá teve um nome famoso no top 8 que foi o Seth Manfield. E teve GP Barcelona com vários nomes famosos no top 8: William Jensen, Reed Duke, Sean McLaren. E o outro nome famoso foi o vencedor, né? Foi o Fabrizio Anteri. Que, apesar do nome ser um pouquinho italiano, né? Ele é londrino. Ele é inglês, nascido em Londres. Não, deve ser descendência. Sim, sim. É, eu, os vídeos do playoff desse GP Barcelona, você escutou essa música já? Você viu o filme Vicky e Cristina Barcelona? Não, mas eu já escutei a música. É a música do Fred Mercury, né? Barcelona! Não, é essa, é uma outra cantada nesse filme, né? Assista esse filme, é bom. Enfim, eu assisti a final, tá? É bem rápido, porque os decks estão rápidos, e teve uma coisa interessante na final, olha só. O Fabrizio Antelli, que venceu, tava de Boros Agro, né? O oponente dele perdeu de 2-0, tava de Abyssan. Sim, Abyssan no limitado. Ixi. E no limitado com fixing ruim. Sim, mas como tem verde, ele conseguia dar um fixing. O deck do oponente dele tava focado em delírio. Precisava do delírio para fazer as coisas. E o deck do Fabrizio era um Boros bem agro mesmo. No primeiro jogo, o Fabrizio curvou muito bem. O oponente dele decidiu não fazer uma troca quando era pra fazer. Aí lá no quarto turno, o Fabrizio engatou mais dano jogando um vampiro que é 4 manas, 3-2. Quando entra em jogo, a criatura não pode bloquear. Ele conseguiu engatar um pouco mais de dano porque o oponente ficou sem troca boa pra fazer. E no quinto turno, o Fabrizio deu um Alpha Strike. O oponente fez os blocos necessários, pensando que ia trocar, mas ele tinha uma carta que dava mais 1, mais 0, mais 1, e golpe duplo pra uma criatura. E aí acabou. Acabou vencendo. Com a que passou, ele acabou vencendo. Legal. E agora no jogo 2 foi bem interessante, porque o Fabrizio ficou travado em 2 manas e o oponente dele conseguiu desenvolver a mesa. O problema é que o oponente precisava muito do delírio. Ele, já no terceiro turno, se não me engano, terceiro ou quarto turno, ele tinha feitiço, terreno e criatura no cemitério. Faltava mágica instantânea. E ele estava cheio de carta mais defensiva. Tinha uma carta 0-4 que fica 3-4. Se você tiver delírio, né? Tinha uma carta 2/3 preta que ele tem que pagar 3 manas e virar pra matar uma criatura, mas só se tiver delírio. Ixi. Cheio de coisa assim. E ele não encontrava o delírio. Enfim, aí o Fabrizio conseguiu encontrar as manas que faltavam, mas a mesa tava totalmente empatada, Grilo. O jogo foi assim: desço mana, desço terreno, desço bicho e passo, porque não dava pra nenhum dos dois atacar de modo eficiente, né? Tava totalmente empatado, um deck procurando delírio e Fabrizio de boa. O oponente do Fabrizio tinha 17 de vida, o Fabrizio tinha 5, tá? O Fabrizio baixou um anjo 4/4 voar, do vermelho, né? Aquele anjo que raro, que quando ele toma dano, dá 1 de dano no controlador da fonte. No turno seguinte, o oponente não fez nada. No turno do Fabrizio, ele atacou só com um anjo. O oponente tinha uma ficha 1/1 voar pra bloquear. O oponente decidiu tomar. Lógico, eu tenho 17 de vida, tá atacando com 4 de dano, vou tomar. O Fabrizio jogou 2 pump spell que dá mais 2, mais 1 e atropelar. E o truque que dá mais 1 e golpe duplo. Ele deu 18 de dano em um ataque. Nossa, cara. Que absurdo. Decidiu o jogo aí. Se o oponente dele encontrasse delírio, tinha alguma chance de voltar. Se bem que ele tinha sacrificado a melhor criatura dele, que era uma criatura / removal, que no delírio consegue destruir uma criatura. Mas enfim, o formato está interessante. Isso que eu falei foi draft, né? O deck final foi resultado de draft. Os decks parecem ser um pouco mais rápidos e bem mais sinérgicos. O que eu falei, né? Tinha a cara do formato ser bem mais rápido do que o normal, né? Sim, e o draft parece que tá legal, sim. Mas não foi só isso que aconteceu no fim de semana, tá? Antes de ir pro Star City Games, eu quero só chamar a atenção aqui pra Commander. Ah, sim. É o primeiro Commander que a gente vai falar sem pós-ban, né? Mas dei uma olhada na lista, tem cara de ser um bem casualzão mesmo, né? Não parece ser um Commander tão sério. Teve assim. Só 22 jogadores na França, em Orléans. Só falando aqui, primeiro lugar Narset, segundo lugar Brago, terceiro lugar Krenko, mono red, quarto lugar Titânia, mono verde. Só que é um Titânia, lógico, sem o berço de Geia. Mesmo assim, continua jogando. Quem mais foi banido? Foi Isan também, foi banido. E tá seguro, né? E tá seguro, isso. Tá. Quinto lugar, Doran. Deck de Doran jogando aqui. Deixa eu ver se tem Aves do Paraíso. Birds, tem. Aí, ó, toma um todo turno, trouxa. Vixe, você não vai morrer pra uma Birds, vai. Que nada, essa lista usa Nyx Fleece Ram. Isso sim que é top. Nossa, Ovelhona 05? É essa aí. Legal. Essa ovelha bate, hein? 5-5 por 2. Agora eu vou pedir desculpa à nossa audiência. Eu tenho que pedir desculpas aos ouvintes, que eu acabei de usar a palavra top e foi meio que sem querer, tá? Eu geralmente não falo isso. Por quê? Eu nunca falo top, não sei por que falei. Ah, você não se segurou. Não, é uma influência das pessoas na internet. É, olha aqui, o Prost chegando em sexto lugar. Prost usava berço de Geia, né, também, lógico. O claro. Verde. Não, Point qualquer Fit. Deck verde usava berço de Geia. Esse aqui não pode mais, mas mesmo assim, top 8. E dois Urgos nos dois últimos lugares desse top 8. Zurgo Mono Red, hein? Zurgo Franguinho. Zurgo Cineiro. É, Mono Red jogando aqui, vários bans. Foi interessante esse top 8, mas não é tão assim relevante pra ver como tá o comando francês agora, porque você vê as listas e é realmente o pessoal... Metade das listas é tipo o pessoal que tava meio que num budget mesmo. Você vê, tipo, a lista do Prost não tem nenhuma Old Duel, os Urgos não tem Wasteland, então o pessoal tava mais no casualzão mesmo. Bem, né? Observado. Mas eu consigo fazer uma previsão, hein, pro próximo torneio competitivo de Commander. Não vai ter Issan ou tá seguro no top 8. Putz, será que vai acontecer mesmo? Será? Bom, vamos lá para Columbus, nos Estados Unidos, onde teve o Star City Games, o Invitational, né? Teve o Invitational, que é um torneio mais competitivo, você tem que se classificar antes, e teve também o Open, né? Vamos falar primeiro do Invitational, Grilo. Eu puxei, teve 751 jogadores, e eles jogaram Modern e Tipo 2, tá? Foi um meio que alternância? Sim, deixa eu pegar aqui. Ah, tá, que eu tava fazendo a transmissão, eu tava estranhando, tipo, eles iam pro Stand e depois voltavam pro Modern, eu cheguei, eles estão transmitindo qual? É que também teve Modern, Legacy e Tipo 2 no Open. Mas eu tenho aqui as listas que fizeram 7/1, 7 vitórias e 1 derrota, ou foram melhores do que isso, né? 8 vitórias, ou 7 e 1 empate, no Modern e no T2. Vamos começar pelo Modern? Você tá olhando aí? Tá bom. Tem acho que 8 listas aqui, se eu não me engano. É bom lembrar que, assim, essas listas de sucesso nem sempre são as que fizeram top 8 no torneio, tá? Porque, como eles têm que jogar os dois formatos, às vezes fica de fora. A primeira que eu tô vendo aqui é um Jundi, Grilo, no Modern. É uma lista clássica de Jundi, exceto por um Kalitas no main deck. Mas e é o Kalitas de juramento. O outro Kalitas que não vai ser, né? Bom, não sei, né? De repente o ouvinte tá fazendo alguma coisa aí. Tá? O quê? Que isso? Tá, deixa eu falar que o Kalitas velho faz. Deixa eu ver. Não, fala o que o novo faz, é melhor. Não, todo mundo sabe que o novo faz. O velho ninguém lembra o que faz. É coisa tipo, sacrifica metade dos seus... aqui, ó. Kalitas original, 7 manas. Não, tá, nem precisa continuar, né? Isso, boa. Tá, 3 pretas vira de sua criatura e... Waterx, pronto. Não dá. É o Kalitas novo. Mas o interessante é o seguinte. Eu uso esse Kalitas em um deck de vampiros no Duos, tá? É praticamente um deck tipo 2. Ele tem uma parte muito boa, que é pagar 3 manas, sacrificar um vampiro ou um zumbi, tá? Pra colocar 2 marcadores mais um nele. Isso é bastante útil porque você acaba escapando, dando uma utilidade pros teus vampiros que vão morrer em combate, alguma coisa assim. Mas esse deck, Grilo, não tem condições de fazer isso. Ele não tem outro vampiro ou zumbi. Ele só tem chance de pôr zumbi quando as criaturas do oponente morrem. E é por isso que acredito que ele tá aí. Porque um deck Jundi, todo mundo sabe, tem bastante acesso a removal. E também é tech contra os decks de Collective Company que estão aparecendo bastante. Que aí usam o combo do Pod. Usam o combo do Pod, sabe? Que usa lá os Kitchen Finks da vida, usa na Fenza e sabe como é, né? Combo. Então é um bom tech. Isso. Então, é um só no main deck, mas eu achei interessante destacar. Se você continuar vendo aí as listas, tem um GR Agro. GR Agro, sim. Que nós já falávamos antes. Que usa o Burn Tree Emissário lá, o emissário da árvore, não sei o quê. É um deck muito, muito agro, bem pra frente, mas eu não sei se estava nas outras listas ou se só chamou atenção agora, que é o Vexing Devil, ou em português, Diabo Irritante. Geralmente não usa mesmo. Eu acho que essa carta é muito overrated por pessoas que usam. Eu não acho essa carta boa. Tem dois no main deck aqui. Pra quem não lembra, é uma mana do 4/3. Quando entra em jogo, o oponente pode pagar 4 de vida pra ele morrer, né? Ou deixar quieto. Eu não gosto dele porque se o seu oponente tiver um Bolt, um Perfect Exile, ele sempre vai preferir matar o Vexing Devil com o que ele tiver, né? Porque a ideia do agro é que você tire a vida do seu oponente o mais rápido possível. Eu acho que o sucesso dessa carta tá em saber quando jogar, Grilo. Não é ainda assim, eu não gosto dessa carta. É uma carta que não te dá o controle da situação, né? Dá opção pro oponente, isso nunca é bom. Mas ela é tão forte por poder resistência 4/3 ou 4 de dano, qualquer uma dessas coisas vale uma carta no vermelho, né? Que ele acaba perdendo no custo de oportunidade, na decisão que vai pro oponente. Mas achei interessante destacar também. O que mais? Tá vendo um Tron aí? Aham, 1, é o Drazitron. O Drazitron fez 7/1, ou mais, né? A gente não tem a pontuação aqui. Mas é um Tron que teve sucesso aqui no Modern, só que ele, além de usar, lógico, carne, Ugin, ele tá baixando o Ulamog novo. Tem 2 Ulamogs novos, tem 3 quebra-mundos, rompe-mundos, né? Que é o Eldrazi verde de 7 manas, que quando você casta ele, exila artefato, encantamento ou terreno alvo. Eu achei interessante. Interessante, é novidade mesmo, é uma pegada diferente do Tron, né? E pra derrotar decks rápidos, esse mesmo Tron tá usando, lógico, que como ele tá usando os Eldrazi, ele tem o retorno de Kozilek. Lembra que quando foi spoilado o retorno de Kozilek, fantasiaram de fazer um Tron com essa carta, pra usar inclusive a habilidade de dar 5 de dano em tudo, né? E esse deck consegue fazer isso, porque tem 3 retornos de Kozilek no main deck. Ah, que beleza. Próximo deck é um deck de Scape Shift que tá fazendo mais sucesso que a versão original, né? Que é verde e vermelho sem o azul. Eu não sei se a gente chegou a falar disso, mas acho que o grande defeito da versão com azul é que fica muito dependente do combo. Então, se o seu oponente conseguir quebrar o combo, fica muito mais difícil pra você ganhar. Esse Scape Shift é mais independente. Muito bem, ficar sem o azul então acabou melhorando, pelo jeito, né? Porque ele foi bem sucedido no torneio. Ficou em sexto. Tem um Tribal Zoo aqui, Tribal de Tribal Flames, né? Um deck que vai tentar atingir o Domain. Eu só queria chamar a atenção pra ele aqui, porque é o mesmo deck que tá rodando 4 Ghast do Santo Treft e 4 Rhinos. 4 Sigil. Tá bom, né? Tá. Ele tá bem confiante na mana base dele, né? Inclusive a lista de terrenos é enorme, tem 22 terrenos, mas é sempre um ou dois de cada. E é interessante, hein? É um deck aí que tá mostrando, tá dando trabalho. Tá vendo aí, Bunch Company? Tem Burn, né? Uhum. Só mencionar aqui pro pessoal, tem várias listas de Burn aqui. É o Burn clássico, não tem muito o que falar. E tem uma lista de Bunch Company, tá vendo? Que eu tô usando declaração em pedra. Isso, é isso que eu quis destacar. Bunch Company usando 2 declarações em pedra no main deck e também usando o combo de retirada para o Elmo de Coral. rapaz, novidade no Modern. Declaração em pedra é sensacional, Grilo. Eu tô usando em um deck agressivo, no Duels, um deck de humanos, né? Num deck agressivo, a carta é praticamente 2 manas e exila a criatura, porque não dá tempo do oponente ficar investindo mana pra recuperar a carta. Essa é a ideia, né? É sensacional. É removal sem condição. E se é um deck de ficha do outro lado, ou se ele tem 2 cópias da mesma carta, é uma delícia usar isso aqui. Que mais? Não tem em todo. Só completando aqui a lista, tem um deck de Zul, que é GR com splash pra hélice de raios e Forest Charm. Tem um deck Abzan aqui que é clássico, tem Tassigur, Tarmogoyf e tal. E só, né? Esses foram os decks que foram bem. Em todos esses decks não tem nenhuma cópia de Ancestral Vision ou do combo de Topter Foundry. Curioso isso, né? São os decks que tiveram melhor desempenho, mas não tem essas cartas novas. Decidiram ser mais conservadores. Vamos fazer a mesma coisa com o tipo 2, então. No Invitation, os decks que fizeram 7-1 ou mais lá no tipo 2. Grilo, você tá vendo os Bunch Company aí? Tem vários? Tô. Caraca, 3 logo de cara, né? Então tem muito Bunch Company no tipo 2. O único destaque assim que a gente faz é que tem 4 companhia agrupada, 3 comandos de Dromoka e 1 de Ojutai. Esse parece ser o equilíbrio encontrado pela maioria dos jogadores que tiveram sucesso, né? 3 de Dromoka e 1 de Ojutai. O de Ojutai é aquele que anula ou que volta bicho de custo ou poder 1, não lembro, pro jogo. 2 de custo. Você tá vendo o WB midrange? Sim. Então, preto e branco midrange. É um deck que vai usar o Eldrazi Displacer, né? O Eldrazi que blinka pra blinkar a vacina. Nossa, que justo, hein? Pois é. Além disso, como ele é preto e branco, ele tá usando a Illy, porque ela segura muito bem decks rápidos no tipo 2, e o Cavaleiro da Orquídea Branca, né? Detalhe desse deck, Grilo. Tá vendo 3... deixa eu ver o nome desse Eldrazi em português. Tem 3... Cadê? Estrangulador dos Ermos. O Eldrazi que quando processa dá -3/-3. Mas não. Comba com o Eldrazi Spacer, comba. Então. Não volta na hora, então. Não. Mas é quando ele entra em jogo que você faz isso. Mas eu tô querendo chamar atenção porque não tem nenhuma carta que tem digerir nesse deck. Ele tá exilando tudo com os encantamentos, tipo Oblivion Ring, né? Com Desfazer Angustiado ou com Declaração em Pedra. É daí que ele tira o combustível para alimentar o estrangulador dos ermos. Entendi. Interessante, né? E é um deck que tá estreando carta nova, tá usando o Sorin também, o Sorin de 6 manas. Uhum. Interessante, né? Uhum, com certeza. É, próximo deck de humanos, o W humanos. Destaque desse W humanos aqui, é, para mim pelo menos, é uma lista muito similar a outras que estão usando, né? Mas ele tá usando uma carta chamada Fuxiqueira da Cidade. Fuxiqueira, o pessoal tá usando direto essa carta nesses decks mono white, white win aí. Tá aparecendo direto, tá aparecendo bastante. Grilo, o que seria Fuxico? Ah, Fuxico deve ser fofocar, né? Muito bem. A gente tá melhor no Grammatcast do que no Hack dos Cast. Uhum. Fuxiqueira da Cidade, é aquela fofoqueira. Lembra o que ela faz? Você fala aí o que ela faz? É, uma branca 1 vira uma criatura desvirada que você controla pra transformar. O outro lado diz... Esparra 3, ataca 2, 3, ataca todo mundo que tiver apto e tem mais alguma coisa, não tem? Deixa eu ver. Paga 2 pra ganhar mais 1 exército ao fim do turno. Ah, ok. Hálito de fogo, por 2 manas. Ok. Isso eu achei... Não, então é hálito de vapor, né? Porque tinha um Dragon Engine, pagava 2 incolores pra dar mais 1 exército, ó. Steel Hellcat também, paga 2 pra dar mais 1 exército. Verdade, verdade. Algumas dessas listas de humano estão usando uma carta chamada Dádiva do Grifo, ou Dádiva de Grife, né, em português. Se você não lembra, é aquela carta com arte bizarra, que é tipo um... É um ganso grifo, gigantesco. É um ganso cavalo. No corpo. É, é bizarro. É um ganso cavalo. Tem mais cara de ser uma carta que a gente veria em Teros, na verdade. É verdade. É um encantar criatura por uma mana branca, dá mais 1 mais 0 e voar. E você pode pagar 4 manas para devolver do campo de batalha anexada a uma criatura. Só que só pode usar como feitiço, né? Então não é um encantamento que você perde ele de fato junto com a criatura. E ele dá evasão. Dá um pouquinho de ataque e evasão assim que ele entra na criatura. É, uhum. Os decks que eu vi usar estão usando um só, tá? Mas é para tomar cuidado, porque é uma carta que dá aquele reach, né? Aquele alcance final. Final para os decks de humano, porque quando você consegue estabilizar a mesa ou falta aqueles 4, 5 de dano, pode ser uma carta que faz a diferença. Uhum. A última lista relevante aqui, que não faz, tem Mono Red Eldrazi também, tem mais lista de humano, mais lista de mid-range. A última lista relevante é de WB mid-range. É mais uma lista forte em branco, né? E tá usando preto, só que é uma outra pegada aqui em preto. Tem, além do Plinauta do Gideon e do Sorin de 6 manas, tá usando Ob Nixilis. De 5 manas. E também, Grilo, uma carta que tem aparecido em alguns decks de humanos, ou alguns decks mais mid... Humanos não, né? Mid-range, que vai branco, é a Linvala nova. Ah, sim. É, tem aparecido de vez em quando, mas não muitas, né? Sim, é sempre uma cópia. Acho que eu vi uma e uma no sideboard, talvez. É uma carta que, não sei se estabiliza, mas ela é uma policy de seguro, talvez, né? Pra um deck mid-range. Porque se chegar lá no late game, se tiver menos criatura, ela põe a besta. E se tiver menos vida, você ganha 5 de vida. E no fim das contas, de qualquer forma, você tem um anjo 5-5 voar em jogo. Uhum. E é uma arte linda, né? Ah, sim, é. Sim. Maravilhosa mesmo. Vamos pro Open, Grilo. O que, que tem lá? No Open, 591 jogadores no tipo 2. Ó, bastante coisa, né? Pois é. Esse Open teve uma peculiaridade aqui. Grilo, dos 32 decks do top 32, quantos são Bunch Company? 19. No top 8, de 8 decks, quantos são Bunch Company? No top 8, acho que são... acho que foram 4 ou 5. 5. Putz. Cara, ei, Laia. É um novo, talvez seja um novo Rally, tá? Talvez. É um deck pra ser batido. O pessoal encontrou a lista, ela varia muito pouco no que nós vimos e parece ser um deck a ser batido, tá? É um deck a ser combatido. Agora vamos começar a ver techs contra esse deck, né? E é aquela, tá sendo dominante. Aquela fórmula que eu falei, né? Um comando de Jutai, 3 de Dromok e 4 companhia agrupada. O resto é criatura, né? Lógico que entre as criaturas tem Jace pro Djivrin e a Nissa, que pode virar planeta. Inalta. Tem até a Vassim, inclusive, que é uma carta que você destoa porque você não pode pegar ela com o companhia agrupada, né? Mas é uma carta que vem aí pra combater talvez decks mid-range ou deck que tem mais removal que não seja debilitar, por exemplo, o Retorno de Kozilek. E lógico, Reflector Mage é sensacional, né? Tá aqui 4 cópias. Mas essa lista o pessoal já sabe. Vamos ver o primeiro lugar, que foi GR Eldrazi. Beleza. Olha o Eldrazi aí dominando também. Engraçado, né? GR Eldrazi aparecendo em primeiro lugar, mas outro deck de Eldrazi só vem em 11º. Essa lista é bem simples, Grilo. Olha só. tem uma carta rápida, uma criatura rápida que afeta a mesa, que é a barreirinha, uma mana 0-3 verde. Então não é rápido, que... né? Porque é só uma barreira. Sim, mas ele desce rápido no jogo, né? E na aterragem você ganha um de vida. O resto de criatura, tem quatro dessa que eu falei, tem quatro quebra-mundos, ou rompe-mundos, que é sete manas, ou Drazi, e quatro Ulamogs. Quatro Ulamogs, tá? Uhum. Ah, eu acho que ele usa quatro cópias, porque apesar de ser lendário, deve ser uma carta bem visada com efeitos de exílio, como declaração em pedra, desfazer angustiado e os encantamentos brancos, né? Uhum. Então faz sentido usar quatro, porque só castar ele já ajuda bastante. De Planalta usa três Chandra de seis manas. As mágicas tem 4, 8, 12 mágicas de ramp, né? A mais barata é a peregrinação da Nissa, que custa 3. E as outras mágicas são 4 juramento de Nissa. 4 juramento de Nissa, hein? Lembrando que ele só tem 3 Planaltas, que são a Chandra. E 4 retorno de Kozilek, para batalhar contra os decks rápidos. É isso o deck. Uhum. É, a lista bem simples, dá pra entender o que ele tá tentando fazer, hein? É, sim, com certeza. Baixar, né? Bichões. Ah, fala do quarto lugar aí, Grilo. Quarto lugar, peraí. Bom, Magic Camp, o R Tutelage. Ah, Tutela da Esfinge. Ah, é claro que tem quatro coisas no gelo no site. no site. Deixa lá aí. Mas ainda tá aí. Deixa lá aí. É aquele deck divertido, né? Que usa a Tutelage da Esfinge. Toda vez que você comprar uma carta, o oponente mila duas. Se as duas cartas não forem terreno e tiverem a mesma cor, ele repete esse processo. É, o vermelho no deck é pra removals rápidos de burn, né? É tipo Fire Temper, Fire Impulse e Retorno de Kozilek. E aquelas cartas vermelhas que você descarta uma carta e compra tantas, né? Por exemplo, Torment Invoice. E uma Chandra, e três Chandras, né? A Chandra de seis manas. Azul tem o Jace Prodígio de Vryn, Tutela da Esfinge e umas outras cartas pra segurar jogo. Aham. Uhum. Legal, um deck de bio aí fazendo o top 8. É sempre bom ver essas coisas. Aí depois temos Mono White, Bench Company. Então, vamos tirar esse Bench Company do jogo. Nossa, tem muito Bench Company no top 32. Tem muito, cara. 19, é mais da metade do top 32. Tomara que não seja um desses formatos, né? Que ou você joga de Bench Company ou joga contra ele. Tomara. É. Mas eu vou dizer o seguinte, pelo menos tem uma coisa que me deixa feliz, que tem bastante o R Control. E o que é que o R Control tem? Retorno de Kozilek? Não, quatro coisas no gelo. Ah, meu Deus. Bora. O pessoal experimentando, Grilo. Quando eles caírem na real, vamos deixar de usar a carta. Tá bom. Vamos passar pro Legacy, que esse T2 a princípio tá me parecendo bem maçante, viu? Vamos. O Legacy teve 200 jogadores, tá? Comentando rapidinho aqui algumas coisas diferentes aqui. Foi vencido por Grixis Delver, não tem nada demais. Em segundo lugar é um Delver, um Belcher, né? É, o Belcher faz tempo que você não vê, né? Belcher você ganha se você for sortudo nível Leandro, né? É verdade. É legal ver essa lista de Belcher, porque você vê 12 criaturas, e as 12 são criaturas... São guias espíritos. São espírito guias, né? São criaturas que são rituais, né? Tem o guia espírito elfo, o guia espírito cime e outra barreira de pinheiros, né? Que se sacrifica para gerar duas vermelhas. Isso. Então E terrenos, ou melhor, terreno, usa um terreno. É um deck legacy que usa um terreno, uma taiga. Uhum. E usa 4 Land Grant, hein? Que na verdade usa 5 terrenos, né? São uma Tag e 4 Land Grant, porque dá na mesma. Não, mas é assim que você faz o primeiro Land Grant, os outros não servem pra nada. Isso. Só serve pra, sei lá, alimentar Storm pro desvaziar os vivos. Falando em Storm, esse deck não ganha só com Belcher, né? Tá vendo aí a carta de Storm? Sim, acaba de falar, desvaziar os vivos. Eu não sei o nome dessa carta em português, nossa. Muito bem. Em terceiro lugar, Delver. O R Delver no Legacy. O R Delver, ó, que beleza. Que também, pelo que eu anotei aqui, não tem. Tem novidade nesse R Delver, Grilo. Tá vendo aí carta nova? Ah, Storm Chaser Mage. Mago Caçador da Tempestade, isso mesmo, de juramento. Duas manos, 1-3, voa, ímpeto e destreza. Tem 4 dele, tá? É um R Delver que tá usando o Lança Veloz do Monastério, o Delver e o Storm Chaser Mage, né? Então, lembra que quando saiu isso pra gente, falou, ó, pode ser uma carta aí pra ficar de olho, né? Porque ele é muito rápido, ele tem alta resistência e tal, então tá aí. E eu queria também chamar a atenção pra uma carta do side, que eu acho que tá aí por causa de elfos. É uma carta dupla, né? Se eu não me engano, da época de Ravnica. É bagunça/confusão. O lado de confusão não importa, mas o lado de bagunça é uma e uma vermelha feitiço, causa 2 de dano a cada criatura que não voa. Isso é no Temur Delver? Não, no UR Delver. R Delver, não tô achando É no aqui. sideboard, é a última carta. Tá, Wrath Tumble. Isso. Lembrando que a parte de bagunça não mata o lança-veloz do monastério, né? Porque ele fica 1/3 e você dá 2 em tudo. Ah, tá, faz sentido, eu acho. E é um deck super rápido. Ah, entendi, entendi. Entendi porque ele tá usando essa carta. Porque a metade Wrath dá 2 de dano às criaturas sem voar. Então não vai matar seu Devil of Isso. Secrets. E mata os É, vira generais um. elfos, o general tritão, enfim, coisas assim. Então meio que faz um piroclasma unilateral, né? Entendi, entendi. Isso. Em quarto lugar tem um deck de Eldrazi, Grilo. E esse aqui eu queria ver com mais cuidado, porque não é sempre que a gente vê Eldrazi. Ah, mas Talvez. não, o Drazi de sempre, cara. A coisa mais interessante foi Metamorfos E aqui. Não, eu Trinisfera. também. E Trinisfera. Tem Trinisfera. duas Trinisfera, mas. Trinisfera. Ah, mas no geral ela é bem sem É aquela graça. lista Modern que todo mundo tinha medo, tá? Com Reality Smasher e Mímico e tal. Só que tem dois Metamorfos Phyrexiano, né? Por quê? Por que não, né? Agora você tem seis Esmagador da Realidade. E tem duas Trinisfera, tem Jitte de Umezawa também, Dismember. É uma lista bem fácil de ler, né? Tem poucas cartas diferentes. E por fim, só chamando atenção aqui para o sétimo lugar, Storm. Torne. Além desse, teve Temu Delver, teve Sneaking Show e Punishing Abzan. Dá uma olhada nesse deck de Storm, sétimo lugar. É para ter alguma coisa especial aqui? Então, eu não lembro de ver com tanta frequência Dark Petition ou Não, tá aparecendo bastante Petição nesses decks de Obscura, Storm. é? Tá aparecendo direto, sim. No Vintage também tá aparecendo. Uau, eu não pensei que fosse jogar porque é 5 manas, né? É o tutor de 5 manas que gera 3, né? Se você tiver mais Maestria Imagem. Que acho que acabou sendo relevante a diferença de mana, né? Que você já era 5, mas ganha 3. Ah, Então sim. acaba fazendo um tutor demoníaco. Pois é. Tem um só, né? Pois. Mas pode ser a. Não, tem que ser só um porque a de Nausea, Ah, é né? Não pode verdade. querer abusar. Verdade. O deck tem 14 terrenos, hein, Grilo? É arrojado. Oito deles são Fatlands. O deck não quer comprar terreno mesmo. Legal. Esse foi o Legacy. Acabou nossa fase de combate. Vamos para a principal. Vem, Teobaldo. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Obrigado, Teobaldo. E agora, o assunto de hoje é cartas inventadas em ocasiões especiais, né? Por pessoas que não fazem parte do meio do Magic, do R&D, da Wizards. Vamos começar. Ou o meu título sugerido para o episódio: Você faz a carta. Subtítulo: Cartas feitas por jogador de fora da Wizards. Que a gente não tava com muita certeza de como ia chamar o episódio, né? Porque você pode confundir o ouvinte, né? Chamando de cartas promo, cartas especiais, coisas assim. Vamos deixar Você faz a carta, acho que dá para entender Dá, mais ou sim. menos. Porque ao longo da história do Magic, lá desde 96, né, teve a Wizards abriu-se em certas ocasiões, né, para que jogadores ou pessoas da comunidade, ou até pessoas, né, de fora, mas que tenham alguma ideia de game design, de design de jogos, que fizessem cartas. E elas foram lançadas em edições normais, e algumas viram muito jogo, né, Grilo? Então a gente decidiu chamar atenção para elas e falar. É engraçado, algumas viram muito jogo e outras as pessoas nem lembram que existe. Nada. Então você, às vezes, é dado uma chance na sua vida inteira de montar, de criar uma carta de Magic, essa chance não volta, né? E você vai lá, pensa numa carta mirabolante, uma criatura legal e tal, e ela não vê jogo. Que É triste, meio né? decepcionante, né? Mas vamos lá, explica pra gente, Grilo, o Invitational. Magic Invitational era uma série de torneios anuais que a Wizards fez entre 1996 e 2007. Provavelmente parou porque queria colocar o dinheiro disso em outros produtos, né? Que convenhamos, pegar esse dinheiro do Invitational e colocar em fazer mais produtos rende mais dinheiro do que fazer um torneio para os jogadores fazerem uma carta É nova, né? verdade. Bom, enfim, funcionava assim: a Wizards chamava os 16 melhores jogadores do ano anterior e fazia uma grande festança de torneios. Né? E era um formato assim totalmente sem noção. O artigo que eu vi isso não acho que não citou nenhum específico. Não, mentira, citou um aqui chamado Auction of the People, que eu não faço a menor ideia de como funciona. Era uma Community Cup só para esse grupo, né? Mais ou menos, em formatos malucos. Sim, formatos malucos. Enfim, eles iam lá, jogavam, né? E aí, quando terminava tudo, eles pegavam os dois maiores jogadores e eles jogavam uma final que misturava todos os formatos que eles jogaram no torneio. Aí, quando acabou tudo, o campeão podia, tinha o direito de fazer uma carta que, depois de passar pelo RD da Wizards, é lançada uma coleção futura com ele aparecendo na arte. Muito bem, existe alguma obrigação da carta ser uma criatura? Porque eu tô olhando aqui na lista, todas elas são criaturas. Todas são. Eu acho que não, né? Mas eu acho que porque, não, vai ser a minha cara, então melhor fazer uma criatura, né? Se eu não me engano, o Thiago Chan queria fazer um terreno que Isso é você podia verdade. pagar, acho que duas de duas azuis e descartar pra anular Isso. Magical. Isso. O E a Wizard chegou e falou: não, mano, você tá sendo sem noção, cara. O terreno dele era esse. Inclusive, tem um artigo, eu não lembro onde agora, mas você consegue ler as cartas que alguns jogadores que participaram desses invitations criariam, né? Inclusive, eu li a do PV uma vez, eu já esqueci qual é, tá? Mas você consegue ver de vários pros lá. E, enfim, isso começou na temporada 96-97, né, Grilo? O primeiro campeão do Invitational foi o. Fala o nome dele aí. Ole Rode. Ole. Rode. Eu provavelmente estou pronunciando errado, mas ainda assim é mais certo do que a maioria das pessoas falaria. Ole Rode, que é essa letra sueca Oa, então é meio que parece um O aberto, né? Então é um Ole Rode, Ah, é sueco? que ele é Você um tem que estar sueco. manjando É isso aí, sueco. hein? É, por isso que eu sei falar, pronunciando essa letra melhor do que todo mundo. Aí, ó. Uma pessoa normal falaria Ole Rode. Pronunciando isso bem, conseguindo aquele chapéu com chifre, pronto, já é um viking formado, cara. Na verdade, eles não usavam chifre com, não usavam elmo com chifre, porque é uma bosta para cão de batalha. Imagina só, você tava todo viking trouxão assim com seu capacete com chifre, aí vai lá seu oponente: ah, que bom, fica fácil tirar o capacete desse trouxa. Então ele pega pelo chifre e tira o capacete e te dá umas marretadas na cabeça. Olha só que bom. Bom, enfim, voltando. A carta que o É, ele Ole Road escreveu. Bom, ele ganhou, só que a carta que ele fez não foi a primeira a ser lançada, foi a quinta, então já começou bem, né? Porque o que aconteceu, né? Ele foi lá ganhar o Invitational, e depois de ganhar o Invitational chegou e falou: pensando bem, eu não quero mais jogar Magic. Então ele parou e ele nunca reclamou o prêmio, ele nunca fez uma carta, né? Então levou alguns anos. De repente ele chegou na Wizards e falou: ô, lembra aquele negócio, aquele campeonato que eu ganhei? Eu queria fazer a tal carta, que tal? Aí a Wizards falou: beleza, mas tem uma condição. A arte que você vai aparecer tem que ser a arte. Você tem que estar com a cara de como você tava quando você ganhou o torneio, né? Que quando ele ganhou o torneio, ele tinha cabelos longos e loiros. Típico de Viking, né? Mas quando ele chegou para pedir fazer a carta, ele tinha raspado a cabeça. Então você vê que na arte da carta ele tá realmente com o cabelo É longo, o né? preservador silvestre. Preservador Silvestre, isso. Uma criatura, um mago, uma verde. Sacrifique um terreno, a criatura alvo ganha manto até o fim do turno. É. Então, isso foi lançado em julgamento e teve um reprint no produto de Commander de 2014, né, que estava no deck mono verde. Essa carta não é muito boa, né? Assim, no âmbito de construído, não é mesmo. Mas acho que no Commander em si, acho que tem espaço para brilhar, né? Porque você tem uma criatura super relevante no formato de Sim, e Commander. normalmente você tem terrenos de sobra, né? Mas no construído e até em limitado, não consigo ver esse cara jogando. O interessante é que todas as artes originais dessas cartas de Invitational são feitas com base. Tem o personagem, a pessoa que criou a carta, né? E Sim, é isso que eu falei. ele é representado na carta, né? Sim, é isso que eu falei. O problema, Grilo, é que quando tem um reprint mais novo, eles Às vezes trocar, mudam as tipo que artes. a forma de negociação com os artistas mudou, né, em tempo para cá, então eles fazem isso, se eu não me engano, é para economizar dinheiro mesmo. Eu acho uma baita mancada, né, porque tinha que manter a contribuição da pessoa que criou, né? Pelo menos isso é muito pouco para pedir, para que mantenha a arte, o rosto dela ali. Mas enfim, vamos para a carta de 97, 98. T8. Ah, aqui, essa já vi bastante jogo, né? Às vezes você vê no lista de Living End. Essa carta é muito forte. Quem ganhou foi o Darwin Castle, e ele fez o Jinete de Avalanche, Avalanche Riders, né? Isso, de Legado de Urza, e que joga Legado de Urza. muito, joga bastante em combo. Eu gosto de jogar com essa carta em cubo. Eu joguei com ela na época desse construído do tipo 2. Adoro essa carta, muito. Então o que é que ela faz? Ele é um humano nômade, 3 e 1 vermelha, 2-2, ímpeto, eco, eco 3 e 1 vermelha, custo dele. Quando entra em jogo, destrói terreno alvo. É forte, gente. É bem boa mesmo, né? Só achei esse arte meio estranho, porque ele tá de olho fechado. É verdade. Eu não sei, tipo, ele tá lá de boa surfando no, no, no, na avalanche e tá tipo de olho fechado, muito estranho. Verdade. Quem é que surfa na avalanche, né? Isso é perigosíssimo. Pra quem estiver se perguntando, essa carta é legal no Modern porque apareceu como Time Shifter em Time Spiral. Que é quando aparecia nos boosts de Time Spiral com aquela ampulhetinha roxa, lembra? Isso ocupa lugar de rara, né? Não é? Não, não, não, era tipo. É mais ou menos o mesmo esquema de carta dupla face, sabe? Ah, tá. Então meio que ocupava o espaço de uma comum. Tá, ok. Próxima, Grilo. Próxima de Mike Long. Ninguém vai saber o que essa carta faz porque ela jogou absolutamente Olha, nada. na época, essa carta teve bastante. O pessoal comentou bastante, cozinharam bastante sobre essa carta. Que é ladrão de hot water. O root Que é water, né? um. Que é uma e uma azul. Um 2 por um. Por um tritão ladino. Uma azul ele ganha voar até o fim do turno. Quando causa dano de combate ao jogador, você pode pagar 2. Se pagar, você pode procurar no deck daquele oponente por uma carta e exilar. E é engraçado porque a criatura em si, o Mike Long, não está representado como uma É criatura em si, verdade, eu está tava pensando representado nisso. como um pescador lá que está só tá de boa e presta a ser atacado pelo próprio O ladrão, ladrão de né? Hot Water é um monstro que tá atrás dele, né? Não, é um monstrão. Nem parece ser um 2, na verdade. Parece ser mais, É sei verdade. lá, 3-2, né? E só essa carta é uma rara de Nemesis, só saiu em Nemesis e não saiu em nenhum outro lugar. É ruinzinha, é ruinzinha. É Dá muito ruinzinha, trabalho para fazer isso aí funcionar. é um design interessante, mas realmente não é uma grande coisa, né? Lembrando que pode ser que não tenha sido assim o design original, né? Porque passou pelo R. Todas as cartas que fizeram no Invitation passaram pelo RD antes, né? Então pode ser que tenha nerfado alguma parte da Ah, sim, carta. se não passasse, o pessoal ia chutar o balde, né? Bom, próxima carta do Chris Picula. Essa é uma carta bem conhecida, que é o Meddling Mage. Mago Interferidor. Mago Interferidor. Uma branca e uma azul por um mago 2-2. Humano mago 2-2. Quando entra em campo, você nomeia um card. O card nomeado não pode ser conjurado. E teve um reprint em Alara Reunida e teve reprint como promo de O juiz. deck Olha só que Counter legal. Rebel que eu te passei tinha essa carta? Não lembro. Acho que não. Tinha por... Não, não tinha, não Não, tinha, tinha não Porto tinha. de Richada? Não, não Não. tinha. Poxa. Infelizmente. Bom, mas essa carta até que cabe bem com o deck. Não é rebelde, mas ele é um bom drop 2, né? É uma carta que foi bem falada na época, porque duas manas 2-2, tudo bem, mais ou menos, né? Mas você anula praticamente uma carta do deck do oponente. Cara, foi uma carta de grande impacto. Inclusive, teve muitas cartas que vieram depois que tiveram um design baseado nessa, né? Que é um design baseado em nomear uma É carta verdade. e eu acho que realmente foi uma carta muito boa pro jogo como um todo, né? Sim. A arte original é bem interessante também. Eu gostei muito daqui, né? É uma mão com uma mágica branca e uma outra mão com uma mágica azul, e Isso. ele é tipo um mago branco Só que azul. não tem nada a ver com a lendinha, né? Que diz os magos interferidores gritam tão alto que fica impossível lançar um feitiço em condições adequadas. Ele não tá gritando, ele tá sorrindo na arte. Só lembrando, só uma coisa, eu falei que coleções ele apareceu, ele foi geralmente uma rara de plane shift, né? Conjunção Plane Shift. do bloco de invasão, né? Deu um bloco de invasão, sim. E foi Como relançado foi? em. Em Alara Reunida e no programa de juiz. Como raro. Ah, ele foi lançado como juiz? Sim. Deixa eu ver, Judge. Ah, é uma terceira arte no programa. Ok. Pelo menos lembra a primeira, né? Ok. Próxima carta foi inventada por um cara que pouca gente conhece, né? Nem sei se ele é tão bom jogador assim. Deve ter dado sorte para ganhar o torneio Invitational. Deve ter É um tal de sido, John né? Finkel. Nunca ouvi falar. Ele inventou uma carta chamada Mago Interferidor das Sombras, ou Shadow Mage Infiltrator. E é uma carta fortíssima. Na época jogou também horrores, né? O pessoal adora ela. A imagem tem ele assim bem no centro, o rosto dele, né? Saiu em Odisseia na primeira vez e depois como Time Shifted em Espiral Temporal. E também em Modern Isso aí, Modern Masters Master 2015. isso aí, Modern 2015, Ele diz assim: é uma azul e uma preta, 1/3, tem amedrontar, né? E quando causa dano de combate a um jogador, você compra um card. Apenas isso, é design bem simples, mas é muito bom, É um né? Ofídio Tem melhorado. um. Pois é. Tem um bom corpo, tem invasão e tem uma mecânica, uma habilidade que complementa a invasão, né? Então, no geral, é uma boa É, carta. esse aí soube fazer bem. Bom, próxima carta, Kaibudi. Buda? Buda. Ai, Buda. Que é uma carta que acho que só o pessoal que faz comando de mago que lembra, né? Que é o Void Mage Prodigy, ou Um prodígio dos magos do é, vácuo. Prodigy Mago do Vácuo, que é uma criatura humano mago, duas azuis, por uma criatura 2-1, paga duas azuis, sacrifica um mago, anula Magical e tem metamorfose e uma azul. Esse é geralmente como rara aí no bloco de investida, no bloco não, na coleção de investida. É, teve repente em com uma arte diferente, mas com a carinha Do do Caibuda. Kaibud ainda, em Time Isso foi Spiral. bizarro, né? É, acho que porque a arte de investida não ficou assim tão boa a cara dele, né? E olha a arte original. Que cinto é esse que ele tá usando, cara? Olha que bizarro. É. Gigantesco, né? E pelo menos a arte mostra, traz à tona, né, a temática de investida. Ele tá numa arena, né, ou na liça, onde o pessoal se degladiava lá. Bem legal. A pergunta que fica é quando é que colocaram metamorfose nele, né? Porque eu não acho que ele sabia de antemão que ia ter metamorfose na coleção. Pelo menos eu suponho, né? Verdade. Provavelmente foi alguma coisa que o RD colocou. Verdade. A próxima carta foi lá em meados de 2004, né? Desculpa, em menos de 2003, pelo Jazz Tor. E ele inventou uma carta que originalmente, se eu não me engano, era verde e branca, ou verde e azul, né? E custava 4 manas, duas genéricas e uma de cada cor. Só que o pessoal falou: não, não, não, tá, fica muito difícil jogar ela assim, ela tá fraca, vamos deixar um artefato. E esse artefato se chama Simulacro Solene. Ah, sim, é favorito no Se Commander. você pegar todas as artes que vieram sem ser a original, que é de Mirrodin, não, desculpa, tem uma de Commander também que é É, que arte, também foi a mesma arte, né? mas você vai achar que é um monstro, tudo. Não, a arte original é o rosto dele mesmo lá em Mirrodin, né? E ele é 4 manas 2/2, quando entra em jogo pega um terreno básico do seu Grimório, põe em jogo virado, e quando morre você compra um card. Forte, obviamente forte. Forte é quando tava no standard jogou, pelo menos quando foi relançado em Magic 2012 jogou, e é staple do Commander, tanto que saiu no Commander original, Commander 2014 e Commander 2015, né? Mas ele achou que fosse forte demais para ser um artefato. Ele queria fazer essa carta em duas cores. Nossa, se fossem duas cores seria tão pior. É. Não, mas como artefato é uma carta boa, mas tipo, não é nada quebrado, Será que né? joga no deck de Animar? Será? Pior que eu não sei se joga. Zero humanas, dois, dois, faz tudo Pior que isso. eu não sei se joga no francês. No, que, ah, é sempre chato colocar carta de ramp no que não seja verde no deck verde, né? Ah, Porque aí sim. você tem verde, então você não precisa depender tanto de criatura. Geralmente você vai querer outros ramps mais Ah, baratos, sim, né? Mas verdade. essa é uma carta é boa em comandos que não tem verde, que aí você pode rampar de boa, sabe? Agora a próxima não tem discussão. Não tem conclusão. É feita por Bob Maher, é uma carta chamada Bob, porque foi feita pelo Bob Maher. Uma carta chamada Bob. É, que é claro, o Dark Confident, também conhecido como Confidente Sombrio, né? Isso. 2-1, uma geneca e uma preta, um humano mago. Quando a sua manação revoca o card do topo do seu deck, se for, você perde vida igual ao custo de uma quantia daquela carta e põe na sua mão. É, foi lançado originalmente como rara em Ravnica, primeira Ravnica, e saiu, teve reprints nos dois Modern Masters e como problema de juiz, com a borda Agora antiga. nessa arte, Grilo, o Bob é o cara da esquerda ou da direita? Eu vou ter que ver uma foto pra ver. É, cara, essa carta é absurda de forte. É multi-format star, É né? assim, se o sujeito baixa isso na tua frente, dá um jeito de matar. Nem que você se faça dois por um. Normalmente matar o Bob é a jogada certa, né? Essa vantagem de carta praticamente gratuita. E o corpo dele é bom, é duas manas, 2/1. É Quase um bear. bom pra deck agressivo. É, com Em certeza. comparação, a carta que eu vou falar agora, do Terry Saw, de 2005. Ah, esse deu o que falar, Pois né? é, eu não vi jogo em lugar nenhum e deu o que falar. Vamos lá. Mago da Verruma Rakdos. ele é rápido, já tem um mérito por isso, né? Mas perdeu muito. A arte é bonita, né? Ele tá fazendo uma coisa que é bem Rakdos na arte. Ele tá metendo uma broca gigantesca na cabeça de um sujeito que tá amarrado na cama. E é uma carta assim, custa duas pretas e uma vermelha, 3/2, iniciativa. Você vira ele, revela sua mão e o oponente escolhe uma carta, você descarta ela. Depois o oponente revela a mão dele, você escolhe uma carta e ele descarta ela. E você só pode jogar isso como se fosse um feitiço. É, então, saiu em, foi uma rara de insurreição e não saiu nenhuma outra coleção, né? Não teve nenhum reprint. É. É, então, qual foi o drama? É que quando passou pelo RD, a Wizards meio que ou achou muito forte ou queria muito empurrar essa carta para uma das guildas, ou uma combinação dos dois, né? É, tem um artigo aqui, eu coloquei, eu não sei se você chegou a ler, não. Que tem um artigo do Terry Sou falando dessa carta. Deu problema. Ele falou que na hora de fazer, né? deu ruim, eles nerfaram bastante, né? Que o design original dele, dessa carta, era duas pretas, 2/2, 0/2 pontos, revele sua mão, jogador alvo, blá blá blá blá blá blá blá. Então a habilidade que tá escrita, e você só pode usar essa habilidade uma vez por turno, né? Pra esfregar sal na ferida também, a arte não ficou nada a ver com ele, sabe? Ficou muito diferente a arte com relação a ele. É, pelo menos é o que ele acha, né? Que ele tá com... O cabelo, o cabelo tá diferente. É, e também tá com esses óculos, né? Ficou muito bizarro. É verdade. Então, essa carta foi meio que o grande fracasso da Invitation, né? Foi, até onde você tem noção, a pior carta, tanto mecanicamente como o quanto desviou da visão original do jogador. A versão original dele seria com certeza mais forte, né? Duas manas, dois, quando entra em jogo já faz um negócio desse, é bom. Uhum. Bom, fala aí pra gente a próxima, então. Tá, Antoine Ruel. Ele fez o Range of Eos, também conhecido como... Quarto Negro de Eos. Quarto de Eos. É um... Só saiu em fragmentos de Alara com rara, né? Não teve reprint. Ele é o 3 e uma branca por um humano soldado 3/2. Quando entra em jogo, você pode procurar no seu grimório por duas criaturas... Dois cards de criatura com custo de mana convertido 1 ou menos, revelar e pôr na sua mão. Então, você embaralha seu deck. Então, eu gosto muito dessa carta, ela é forte, né? É uma pena que não tem jogado muito. Mas eu gosto dessa carta. Ela é forte, já esteve no cubo, jogou o T2 da época, jogou o Extended da época também, se eu me lembro bem, né? E é vantagem de carta, né? Quatro manas, você ganha duas cartas na mão e um bicho na mesa. Então é forte. Até hoje, Grilo, o preço dela tá se mantendo, tá $10 em média. Não teve reprint. É, provavelmente esse preço vai se manter e talvez algum dia tenha... algum aumento de preço artificial, como fazem, né? E cabe valendo, sei lá, uns 20, $30, não sei. É, exato. A última carta que eu vou falar é do Thiago Chan, né? É, uma carta que ninguém conhece, né? É um luso brasileiro, ou luso americano, não lembro. Ele é... Luso brasileiro? É, eu não lembro. Não, ele é americano com descendência portuguesa, ou português com descendência americana, alguma coisa assim. E ele queria fazer um terreno, que você descartava o terreno pagando 4 ou 5 manas e anulava uma mágica, né? O mago conseguiu convencê-lo a fazer uma criatura menos apelona que esse terreno, tá? Mas ainda é uma das melhores criaturas azuis que o Magic já printou, que foi o Mago da Conjuração Relâmpago, Snapcaster Mage, né? Saiu como raro em Innistrad pela primeira vez. E só teve reprint como promo de WMCQ, e vai ter reprint no próximo Modern Masters. Ou Eternal Masters, hein? Tem que ter. Ele tá $61, cara. Precisa. Todo mundo sabe o que faz, né? Uma e uma azul, 2/1, Lampage. Quando entra em jogo, o card de seu cemitério, de mais que um feitiço, ganha recapitular até o final do turno. Eu dei uma fuçada no Facebook rápido, ele tá no Facebook. Aparentemente, ele é de Lisboa mesmo e tá morando em Xangai. É, então ele é luso... Luso chinês, pronto. É, eu li em algum lugar. Luso asiático. Talvez ele tenha alguma coisa portuguesa também, mas enfim. Alguém do nosso meio que fala português foi campeão de um Invitation. Yay! Tá bom, e aí acabou, né, em 2007, essa foi a última carta que ele fez, na verdade, se você lembra bem, Innistrad é de 2013, né, então essa carta saiu anos depois. Desculpa, que eu esqueci de adicionar, né, que teve um Invitational que foi por votação pública, que tipo, meio que, tava vendo um artigo, meio que pulei sem querer. Ah, é? Que foi uma carta, deixa eu ver, que foi uma carta que eles colocaram submissões no site da Wizards e eles iam printar que tivesse mais votos, né? E quem ganhou foi a carta feita por um cara chamado Tsuyoshi Fujita, que eu não sei se... Nome. Tsuyoshi Fujita. Que aparentemente. É, ele ficou em segundo no Pro Tour Tokyo em 2001. Mas... Ah, ele tá no Pro Tour da no Hall of Fame. Ele fez uma cartinha chamada Jamestown Caverns. Ah, tá. Essa carta foi printada, existe. É, de Time Spiral. E é lendária. É lendária. Mas não tem o rosto de ninguém. Não tem o rosto de ninguém. Ah, que só pra lembrar, se você tiver com ela na sua mão e você não estiver jogando o primeiro, você pode começar com ela em campo e exilar. Você pode começar com ela em campo com o marcador de sorte. E se fizer isso, você exila uma carta da sua mão. E ela tem vida, adiciona uma incolor pra sua mão. E se ela tiver um marcador de sorte, ao invés de você gerar uma mana de qualquer coisa. É ruim. É tipo não, cartas, não levar carta pra combo rápido. Carta pra combo rápido e olhe lá, né? É ruimzinho. É. Ah, então essa foi inventada pelo público, entre aspas. É, não, foi inventada por um cara e o público votou. Ah, legal. Não sabia disso. Uhum. Vamos para outra sessão então de cartas inventadas, Grilo. Dessa vez, vamos falar de cartas inventadas por designers, né? Em Magic 2015, a Wizards, pro design de Magic 2015, a Wizards convidou pessoas de fora do R&D para ver como é que seria a pegada delas no design de cartas de Magic, né? Então teve que ensinar quem não sabia jogar Magic a jogar. E vamos falar um pouquinho aqui, são 15 cartas inventadas por eles, né? Na verdade, 14. Uma dessas foi feita no You Make the Card, que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois que acabar essa sessão. Eu não sei se teve que ensinar todos a jogar, porque eu sei que pelo menos uma boa parte deles já jogava bastante Magic. Eu sei que o Edmund McMillan jogava bastante Magic, o pessoal do Penny Arcade jogava bastante Magic também, então não é bem assim também. Vamos lá então, a primeira aqui é criador do Minecraft, Marcus Persson. Ele criou uma carta chamada, se você ainda tem aí em casa, Mineração Agressiva. É uma carta vermelha, encantamento 3 e uma vermelha, você não pode jogar terreno, sacrifique um terreno, compre dois cards. Ative essa habilidade apenas uma vez a cada turno. É, e você vê essa arte, tá na cara de que o cara que fez Minecraft fez essa carta, né? É verdade, lembra bastante Minecraft. Que tá bem na sua cara, porque tipo, tem um campo de mineração, só que é tipo tudo quadradinho perfeito assim, né? Então tá bem óbvio mesmo. Fala aí a próxima carta, que é o amuleto. É que você bagunçou tudo, você começou por uma carta que tava no meio aqui das imagens que você mostrou. Ah, eu não sei como é que eu consegui fazer isso, cara. Você tá vendo no... Ah, pelo... Tá, então foi o Amuleto da Valesa, feita pelo pessoal do Penny Arcade, da webcomic Penny Arcade e dos criadores do Pax. Que é um equipamento, né? 4 para baixar, criatura equipada ganha mais 2, mais 0 e vigilância. E no começo da sua manutenção você compra uma carta. Quando a criatura equipada morre, o oponente alvo ganha o controle do amuleto da vareza e é 2 para equipar. Então é só contextualizando, o Penny Arcade é tipo uma das maiores webcomics do mundo. Então, tipo, teve um monte de projetos que saíram do Penny Arcade. E só de sair o PAX, né, que é uma das maiores convenções de games, é uma grande relevância, né? Inclusive PAX significa Penny Arcade Expo. Então vocês verem como uma coisa cresceu bastante de uma webcomic. Ah, essa expo é gigantesca, é onde normalmente a Wizards revela grandes spoilers, né? A PAX East. A próxima carta foi inventada por uma pessoa chamada Mike Newman. Quem é ele, Grilo? Mike Newman, boa pergunta. É, o Mike Newman, eu estou vendo. Ele é da Gearbox Software, que você pode conhecer por ter feito joguinhos tipo. Uns joguinhos excelentes, tipo Duke Nukem e Half-Life. Nossa, gigante, hein? E é o diretor criativo de Borderlands. Ah, Borderlands, ok. Uhum. E ele fez uma carta chamada Espreitador do Abismo, uma carta azul de 3 manas, 1/1. Toda vez que você compra um card, põe um marcador, e quando morre, você põe X fichas, 1/1, de X. É o número de marcadores. É, as fichas de Lula com travessia de ilha, né? É verdade, travessia de ilha. Legal, essa carta é boa pra cubo, tá? Eu não lembro se ela jogou T2, acredito que não, mas ela ainda é forte, né? No cubo continua sendo forte. É, não jogou nada T2, que eu me lembro. Acho que teve reprint, não teve. No cubo, depois de uma brainstorm, isso aí bate, que é uma beleza. Né? É uma carta boa, né? Bom, se bem que ficou pequeno agora que a gente tem o aeródromo lá, né? O caminhante aeródromo. É, o caminhante aeródromo, né? Que agora essa carta parece... Não, ficou pequena. Nós estamos mimados, Grilo. sim, com certeza. A próxima carta. É, Sadista Cruel. criada por nada mais nada menos que Edmund Macmillan, que foi o cara que fez certos jogos indie super populares, tipo Super Meat Super Boy Meat Boy, esse eu conheço. e The Binding of Isaac, Ah, que é sim, um jogo que também. eu adoro muito. Eu não joguei nenhum desses dois nunca, mas eu conheço porque, sei lá, você navega pela Twitch, você tá passando em casa, teu irmão tá jogando ele, sabe? Super Meat Boy eu joguei um pouquinho, acho que eu meio que larguei no começo do terceiro mundo, mas Binding of Isaac eu debulhei, cara. Debulhei o original, É um debulhei preto e branco que você só vê o os olhos Afterbirth. brancos e a forma do personagem? Não, não, isso aí é Limbo. Droga. E não tem nada a ver. O Super Meat Boy eu sei, porque ele solta carne, assim, pra tela inteira. Você devia dar uma olhada. Binding of Isaac é um jogo que eu gosto muito. Meio que é difícil de descrever. É assim, você tá fugindo da sua mãe que quer te Ah, matar tá, eu tô porque vendo ela é uma aqui já, já vi. louca. É bem legal, eu recomendo Pega aí, você bastante. começou de uma maneira bem depressiva. Você tá fugindo da sua mãe que tá querendo te matar. Mas é, velho. Ela é a boss, cara. Ela é a Ela é boss a num dos bosta. níveis. Ela é a boss das Eu não vou boss jogar isso, eu do. tô com medo agora. É bom, cara. Sério, joga. Tenta. Nossa, cara, olha os. Bom, joga a versão do. Joga o Rebirth. Rebirth é que o original foi feito em Flash, tinha um monte de bug e tal. Aí lançou a versão Rebirth, que é tipo, muito bem, muito mais polida, muito mais Tá na Steam. bonitinha. E ainda tá saindo expansão Tá e na tal. Steam, pensar no Mas seu lugar. tem na Steam. Bom, enfim, voltando ao assunto, é Sádica Cruel. É uma preta, um por um humano assassino. Paga uma preta, vira, paga um de vida, coloca o marcador mais um nela. Paga duas e uma preta, vira, remove X marcadores mais um dela para dar X de dano à criatura alvo. É, não é uma carta boa e deve estar Não. representando o quê? A mãe do Isaac? Pode ser, não Porque é sei. uma moça, né, na foto, e ela é cruel, ela é uma assassina, então. Não sei, mas realmente lembra algumas mecânicas de Binding of Isaac que você. É que se não me engano tem um item que você toma dano, mas aí seu dano fica maior. É uma coisa tipo assim, né? Então eu acho que deve ter tirado alguma inspiração. Inclusive eu sigo o Edmund Macmillan no Ah, é? Twitter e ele tem tipo um cubo feito com cartas que ele mesmo fez o design, né? Então é tipo todas as cartas baseadas em jogos e produtores indie. É super Uau, sujeito interessante. produtivo, hein? Próxima carta, ela Definitivamente. jogou bastante na época e eu cheguei a colocar no cubo por alguns meses, que é Genesis Hydra, né? Ou a Hydra, como é que é o nome em português? Hydra da Hydra da Gênese, Gênesis, eu acho. isso. Ela foi inventada pelo George Fenn. Quem é George Fenn? É o designer de Plants vs. Ah, então tem Zombies. tudo a ver, né? Porque ela é uma Tem Hydra. tudo a ver. É uma Hydra planta. Hydra planta, ela é duas manas mais X, entra, lógico, com X marcadores mais um, e quando você conjura ela, você revela os X cards do topo do grimório e pode colocar qualquer card de permanente, que não seja terreno, com custo menor ou igual a esse X no campo de batalha, direto. Aí o resto você embaralha no seu deck. Eu gosto muito dessa carta. Eu comprei quatro assim logo de cara, achando que ia valorizar muito, mas acabou não Teve jogando uma época que tanto, ela né? jogou Agora não. bastante, mas foi alguns meses só. Acho que mesmo na época que jogou bastante não chegou assim a explodir, É que ela é só não. rara, né? Não é mítica. Nenhuma dessas são. Deixa eu ver se tem alguma mítica aqui. Não, Não, acho que nenhuma não, mítica acho que nessa. não. Tem algumas Tem incomuns até até. incomuns. É. Mas legal, o cara do Plants vs Zombies. Todo mundo conhece, né? Inventou uma carta de Magic. E a próxima também, que é bem temática, Grilo. Próxima é Goblin Cabumista. Essa carta é tão legal. É uma genérica, uma vermelha, um 2 para um guerreiro Goblin. No começo da sua manutenção, você põe um artefato incolor chamado Mina TRS no campo de batalha. Paga uma vermelha, sacrifica esse artefato, dá 2 de dano à criatura alvo, atacante sem voar. Aí você joga uma moeda. Se você perder, o Goblin Cabumista dá 2 de dano nele mesmo. Então é tipo uma carta cheia de flavor, Sim, né? sim. Foi feita por Stone Lee Brand, que foi lead designer de Diablo 3 e diretor criativo de Sin City. Eu não sei qual. Que eu tô vendo aqui, eu não sei É, mas exatamente qual. Pode ter sido de o todos, pode currículo ser dele, de Diablo alguns. 3 e Sin City, Electronic Arts e Blizzard, né? Tá ótimo, ele tem credencial. Já bom Já. bastante, né? A próxima carta, ela também é bem temática, né? É Sopa Quente. Sim, é uma carta. Falar de Sopa Quente nesse calor de infernal aqui de São Paulo dá até raiva, né? Tá muito Putz, é. quente. Bom, é um artefato incomum de uma mana. A criatura equipada não pode ser bloqueada e toda vez que ela sofre dano, destrói ela. E custa 3 para equipar. É legal. É porque se ela tomar dano, ela derruba a sopa, né? Mas ninguém quer bloquear porque também não quer tomar sopa quente, né? Foi inventada por James Ernest. Quem é James Ernest? Ernest, que é o dono e lead designer de uma companhia chamada Cheap Ass Games, que, pra ser sincero, eu não conheço. É, tem cara de ser uma companhia indie e realmente, desculpa, pra ser sincero, mas eu não conheço nenhum desses jogos aqui, É, ele viu? tá mencionando vários aqui que eu não conheço, né? São coisas mais recentes, Assim, indies eu conheço acho que todos menos esse cara. clássicos. Não, tipo, não conheci a pessoa, conheci o tom do trabalho dela, né? Mas esse cara eu não faço a menor ideia do que ele faz. Carbonate Games, Cheap Ass Games, Camelan Medieval Village. Aparentemente é jogo de tabuleiro Isso isso aqui. aqui, agora que eu tô vendo. Ah, é. E parece. Parece nome É, de jogo. companhia de jogo de Ali parece tabuleiro. nome de app de celular, aqueles jogos. De tabuleiro de app de celular, né? Cheap Ass. Agora que eu tô vendo as páginas dos jogos assim da companhia, parece ser de. Ah, não, também tem. É isso aí, é um de jogos de É? mesa, a maior parte. Então faz sentido não conhecer, não jogo tanto o jogo de mesa quanto eu gostaria. Eu adoro jogos de mesa, mas é muito difícil juntar gente pra jogar, na Bom, verdade, sopa né? quente tem bastante flavor, mas não é exatamente o que tem a É, ver porque é com o um jogo de sopão, né? tabuleiro, né, dele. Mas é legal. Próximo, Grilo. Próximo é o Master of Predicaments. Em português é Mestre dos Dilemas. Dos dilemas, né? Foi feito por David Sirlin, que foi designer de um joguinho um pouco conhecido chamado Super Street Fighter 2 Turbo HD Nossa, Remix isso é clássico! Joguei e muito isso. Knuckles. É, cara, eu não conheço nada de Street Fighter. Tipo, o único jogo de luta que eu joguei um pouquinho foi Soul Calibur 3. Pra mim, o resto é Sabe quem é tipo. profissional em Street Fighter? Quem? O Frigério. Sim, Felipe Sério? Frigério, profissional de Street Fighter. Ah, não É, ele manja sabia. bastante, ele joga pro. Jogo de luta não é comigo, cara. Eu já sou antissocial, né? Então, não conheço nada de jogo de luta mesmo. É, bom, enfim, o que é que a Esfinge faz? Ela 3 mana, 3 e 2 azuis, 4-4, uma Esfinge, né? É voar quando causa de dano de combate ao jogador, você escolhe uma carta da sua mão. Aquele jogador tenta adivinhar se o custo de mana corrigido daquela carta é maior que 4. Se ele adivinhar errado, você pode conjurar aquela carta sem pagar seu custo. Então é uma carta divertida. Não é boa, mas é divertida. Exato, bem, descreveu bem. A próxima carta. Oi. Não, que eu gosto dessas cartas de adivinha, né? Acho que tem também uma chamada Pêndulo dos Mentirosos, que você tem que nomear uma carta e os seus oponentes têm que adivinhar se essa carta tá na sua mão. Aí você revela sua mão, se o seu oponente adivinhou errado, você compra uma carta, Ah, isso alguma tem coisa cara de assim. jogo Goblin. Ah, é. Eu comprei jogo Goblin pra jogar no Magic Online, só pra ver o que acontece quando você joga. Não, mas é tipo, parece lá um computador dizendo, Quantos ah, objetos você quer escolhe um número, esconder? né? É isso mesmo. Eu venci o jogo com essa carta, cara. Nossa, que horror, cara. É verdade. No jogo teste no Commander. Putz. Muito bom. Vamos lá. A próxima carta é a última encarnação sem ser planinauta do Obnixilis. Obnixilis. Não, eu fiquei surpreso deles deixarem fazer uma carta tão importante Pois é, assim. Obnixilis Libertado. Ele é 4 e 2 pretas, 4/4 voa, atropela uma lendária demônio. Toda vez que um oponente procura algo no grimório dele, ele sacrifica uma criatura e perde 10 de vida. E toda vez que uma outra criatura morre, coloca o um marcador +1/+1 no Obnixilis. Ele foi inventado por um Brad Muir. Brad Muir, que é o game designer da Double Fine, que é uma companhia que eu pelo menos conheço por fazer jogos de grande qualidade que vendem pouco, né? Porque são jogos muito únicos, digamos assim, né? Então é a companhia que fez Psychonauts e Brutal Legends. E fez o remix do Grim Fandango, né? Que é uma boa parte da equipe que fundou o Double Fine fez o Grim Fandango original lá em É, 98. desses que você falou, eu só conheço o Grim Fandango, que o pessoal fala muito bem. É E totalmente ela foi excelente. comprada, essa companhia foi comprada pela Valve, né? De acordo com a Wikipédia aqui. Bom, eu não sei. Mas é assim, Double Fine é característico fazer tipo jogos super criativos que vendem mal. Tadinho. É, dá pena, cara, porque são jogos A muito bons, carta pelo sabe? menos é boa. Cara, Brutal Legend é tipo. É a ode dos metaleiros, cara. Adorei esse jogo, sabe? Ah, preciso procurar Porque. então. Brutal Legend. Brutal Legend tem o trema de metal no Brutal. Já gostei. É da EA agora? Ah, da EA, que Agora é nojo, da cara. EA. Ah, já começa com os metaleiros aqui. Gostei. Tipo, o protagonista é o Jack Black fazendo o Jack Black, sabe? Muito bom. Bom, vamos lá, Guila. Próxima. A próxima é o escudo do Avatar. Shield of Avatar. É escudo do Avatar em português mesmo? É isso. É, um equipamento é uma mana pra baixar, duas pra equipar. Se uma fonte for causar dano à criatura equipada, previna X de dano, X daquele dano, sendo X o número de criaturas que você controla. É, essa carta foi feita por Richard Garriott, que ele é o criador da série Ultima, que eu não acho que é tão popular assim no Brasil, não sei como é lá fora, mas pelo menos no Brasil eu não ouço tanto, né? Mas é uma série super grande, teve, acho que na série principal teve uns 10 ou 11 jogos, se você não contar spin-offs, que aí já são 5 ou Eu já 6. ouvi falar dessa série. É, sim, inclusive, nesse jogo você joga como o Avatar, que é tipo o Jesus Cristo do mundo de Ultima. Então foi meio que engraçado que esse artefato foi meio que uma referência bem direta aos jogos, né? Porque é o escudo do Avatar. Então Ah, agora sim. é interessante, né? Próxima carta é Spirit Bounds, ou Laços Espirituais. É um encantamento raro, branco. É uma e uma branca, Grilo. Diz assim: toda vez que uma outra criatura que não seja ficha entra no campo de batalha sob o seu controle, você pode pagar uma branca. Se fizer isso, coloca um espírito 1/1 voar. Você pode pagar duas e sacrificar esse encantamento, né? É uma e uma branca. Não, você quer sac... Aí Não, sacrifica um sacrificar um espírito. espírito. A criatura alvo que não seja espírito ganha indestrutível até o final do turno. Ah, é uma carta interessante. Acho que quando teve spoiler, as pessoas botaram fé, mas acabou não jogando nada, né? É, teve, eu lembro que tem uma carta de Kitkin que faz algo parecido, assim, também na época de Lorwyn. É, naquela época chegou a jogar. Aqui eu não lembro, eu acho que não jogou mesmo, mas é uma carta boa. E foi inventada por um ex-jogador de Magic, o Justin Gary. Justin Gary, que ganhou o Pro Tour Houston 2002 Eles. e ganhou o National Team Championship no Mundial de E você 2003. sabia que ele chegou em sexto em um Invitational? Sério? Quase. Bom, olha só, ele conseguiu o prêmio agora. E ele também criou um jogo chamado Soulforge, Ah, eu criador que de é mais. Stoneforge. Deixa eu falar disso. Que também é mais um jogo de cartas grátis que você pode jogar no Steam. Eu já cheguei a jogar faz muito tempo que eu joguei. Eu não lembro direito como é. Eu lembro que era legalzinho, eu não sei há quantos Você fez anos. propaganda desse jogo aqui. Aí. Não, não, não, não. Eu fiz Ah, propaganda de Spellweaver, verdade. Spellweaver, que é outro Verdade. jogo. Soulforge é mais próximo de Hearthstone do que de Magic. Não é com Brian Kibler que ele fez, Soulforge? Ah, eu não sei. Eu acho que é, hein? Deixa eu até procurar aqui. Soulforge. Já ouvi falar bem desse jogo, por jogadores de Magic, inclusive. É, sim, inclusive acho que foi o Tomás que me introduziu esse Eu jogo. acho que o Brian Kibler tá no time. Tinha um negócio assim que você fazia a criatura e quando ela morria, você embaralhava no deck, só que quando você embaralhava no deck, ela ganhava o um nível, sabe? Então quando você comprava ela de novo, ela ficava Ah, mais forte, tinha uma sim. coisa assim. Mas é mais na linha de Hearthstone, é mais dinâmico. E ó, o Brian É Kibler bem tá mais no time dinâmico. sim, viu? Ele Não, não. é um dos criadores. Vamos Ah, lá, entendi. próxima carta. Warden of Beyond. É uma criatura incomum, duas e uma branca por um mago 2/2 com vigilância. Ele ganha mais dois enquanto o oponente tiver uma carta em exílio. Então, é um design interessante, né? Não viu Nada nenhum jogo. demais, né? Mas foi inventado Nada por quem? demais. Isaiah Cartwright, que foi o lead designer de Guild Wars 2, que se não me engano é um MMO. E eu. É um MMO e eu não entendo nada de MMO. Eu não sou social. Tá bom. A próxima carta é Faquista Ardilosa de Chatrid. É duas e uma preta, 2/1, humano assassino incomum. Tem resistência à magia. E você pode pagar três e uma preta para até o final do turno ela ganhar. Até o final do turno, perde Ganhar resistência à magia e iniciativa ganha iniciativa e toque e a iniciativa mortífero. deve estar aqui mortífera. Não, não é uma carta tão boa assim, né? É incomum da época só. É carta de Mas limitado ela isso foi aí. inventada por um tal de Rob Pardo. Quem é Rob Pardo? Ele é o líder criativo da Blizzard e líder designer de World of Warcraft. Então é Só parrudo o isso, cara, né? hein? Não é Só brincadeira. isso. Vamos para a próxima. Banido! Banido! Banidinho, Issan. Issan foi uma carta inventada também. Todo mundo sabe o que faz Issan, né? É, não, só vamos lembrar o que faz, né? Que tal? Ele é duas e uma verde, 2/3. Ele é um ladino humano e é uma criatura lendária, obviamente, né? E tem duas e uma verde, vira, coloque um marcador de verso nele, procure no seu grimório por uma carta de criatura com custo de mana corrigido igual ao número de marcador de verso nele e põe em campo. Depois você embaralha seu grimório. Então, é um belo de um tutor, né? Com certeza. Ele foi inventado por quem? Ele foi imitado por Brian Fargo, que é, ele é o fundador da Interplay e da Exile Entertainment. Interplay, se não me engano, fez muitos jogos. Interplay fez... Cara, fez muito jogo, cara. Tô vendo a lista de jogos da Interplay, são dezenas. Ele fundou em 83. Então, só citando alguns. Alone in the Nossa. Dark, Another World, toda a série Baldur's Gate. Eu joguei o primeiro. Carmageddon, Decente, pra que... Caraca, mano, tá tipo nostalgia. Sessão gente velha aqui. Sessão nostalgia. Nossa, Decente, eu joguei muito Decente quando era moleque. Earthworm Jim, todos os Fallouts antes do terceiro. Lost Vikings, eu adorava esse jogo. Lost Vikings 2. Lost Vikings. Mario Teach Typing. Nossa, cara, não acredito. Tô googlando Lost Vikings agora. Ah, eu lembro dessa capa do Super Nintendo, cara. Cara, Planescape Torment, que é baseado no D&D, é considerado um dos RPGs mais underrated da história. Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing, uau. Putz, mano, um monte de jogo de Star Trek. E ele inventou uma carta que foi foi uma staple de Commander, né? Foi um dos comandantes mais jogados e mais bem sucedidos até pouco tempo atrás. É, quando foi banido. Agora, a última carta, Grilo, foi inventada do ponto de vista da Wizards, né? Pra ela, foi inventada por você, ouvinte. Você, ouvinte. Então ao invés de falar dela logo de uma vez, vamos passar pra próxima sessão, que é You Make the Cards. Você faz a carta. Você faz a carta. Só uma coisa, Guilherme, rapidinho, voltando. Oi. Todas as cartas de Magic 2015 que foram feitas por essas pessoas que nós falamos, elas não têm flavor text, tá? Onde seria o flavor text, tá em itálico e tá, assim, criado por, e aí o nome da pessoa. Inclusive essa última que nós vamos falar logo depois do Grilo dizer o que é Você Faz a Carta. Você Faz a Carta, então. É, foi um evento que a Wizards criou, que ela recebe ajuda da comunidade para fazer carta através de votações e submissões dos jogadores ao longo de um período de tempo. É, teve recentemente em 2013 um desses, né, que foi um esquema assim. A Wizards põe lá uma enquete no site deles e pergunta qual a cor da carta que vocês vão querer. Então as pessoas votam em branco, azul e preto e tal. Então, sei lá, vota verde. Então, beleza, a carta vai ser verde. Agora, que tipo você quer que seja? Vai ser uma criatura, um terreno, um artefato, um encantamento, etc. Então vai votando, aí vai chegar uma hora que, beleza, agora que a gente já definiu as cores e tipos e tal, agora vocês vão votar o que é que fazer uma submissão do que a carta faz. Então eles vão recebendo submissão lá de várias sugestões, aí a Wizards põe no site lá, a gente gostou mais dessas aqui, então vocês vão votar quais vocês querem. Então aí vai, então eles vão lá e votar arte e tal, até é legal, carta, Grilo, né? Tem perspectiva pra um novo? Eu diria que é bem provável. Ele não fechou as portas pra isso, né? Não tem porquê. Eu lembro de ter votado nessa carta aqui. Eu tava até feliz com as primeiras decisões, porque foi exatamente o que eu tinha votado. E você podia acompanhar também as porcentagens, né? Eu achava bem legal esse esquema. Eu queria que tivesse uma dessa todo ano. Agora tô vendo o nome das cartas e é bem irônico o nome das cartas, viu? Bom, vamos lá. É, primeiro, You Make the Card rolou de 16 de janeiro de 2002 até 16 de dezembro de 2002. E teve 24 etapas de votação e tal, né? E a carta que saiu foi uma carta chamada Forgotten Ancient, que é chamada também de Ancião Esquecido, que é o nome apropriado porque ninguém se lembra dessa carta. É sem graça, é de flagelo. É de flagelo, mas teve repente em Arcanum, Plane Chase e Commander 2015. É um elemental, 3 genéricas e uma verde por um 0-3. Toda vez que um jogador conjurar uma mágica, você coloca um marcador mais um nele. Como é da sua manutenção, você pode mover qualquer número de marcadores mais um nele e pra outras e criaturas. E a arte do Mark Tedding é linda pra essa carta. Pena que ela não jogou nada. Não jogou absolutamente nada. Próxima carta é o Make the Card 2. Foi de 31 de janeiro de 2003 a 18 de novembro de 2003. Teve 14 etapas e é uma carta um pouquinho conhecida, chamada Crisol dos Mundos. Ah, meu Deus, apelão, hein? Ô, jogadores, como é que vocês inventaram uma carta dessa? Pô, se fosse pra Wizards, a gente podia pôr a culpa neles, pelo menos, né? Mas vocês, nós, comunidade, inventamos uma carta roubada dessa? Não pode. Tá, Crisol é um artefato, pra quem não sabe o que faz, é um artefato de 3 manas. E diz que você pode jogar carta de terreno do seu cemitério. Apenas. Foi lançada originalmente em quinta edição, teve reprint em décima e também teve reprint com border antiga no programa de juízes. Eu acho que a única coisa que eu não gostei é que eles selecionaram uma arte que fica meio estranha, né? Estranho. Porque você vê as outras artes, é que, na verdade, o Crisol dos Mundos é uma grande ampulheta. E essa arte que escolheram ficou meio estranha, que parece que são dois mundos colidindo, na verdade, que não é exatamente o que tá acontecendo. Uma outra coisa que eu não gosto nessa carta é que ela tá custando $70. Ainda bem que eu tenho a minha de juiz, opa, que tá custando $103. E ela vai ficar aqui comigo porque ela é pro meu uso pessoal. Você vai abraçar ela, passar a mão e falar, minha preciosa. Eu vou não, eu já fiz isso. Muito bem. E a comunidade inventou esse monstro apelão, né? Bom, a próxima. You Make the Cards 3, 25 de janeiro de 2005 a 25 de janeiro de 2006. Passou só por 9 etapas. E é uma carta que tem outro nome bem apropriado. Desaparecer na memória. Porque ninguém lembra dessa carta. Nossa, eu não lembrava dela. Isso é em frente fria. Frente fria, essa carta, tipo, cara. Teve série frente fria, como rara em frente fria, e teve reprint como incomum no deck Racer vs Koth. É uma instante, duas, uma branca e uma azul, exila a criatura alvo, você compra cartas igual ao poder daquela criatura, no começo da sua próxima manutenção, você devolve aquela criatura pro campo de batalha sob o controle do dono, e você descarta cartas igual à resistência. Nossa, esse negócio é ruim. Que bosta de carta, viu? Como vocês vão voltar pra isso? Cara, se putou ainda mais porque saiu sem infringir. É verdade. Foi que ameaça. Tá condenado. Não custa nada, inclusive. A próxima foi... Ah, desculpa. Saiu como incomum em Code Snap também. Não saiu como rara, sim, não. Sim, foi incomum. Achei que fosse rara. Bom, é que o símbolo de Code Snap é tão difícil de ver, cara. É muito pequeno. Bom, enfim, e a última, You Make the Card, You Make the Card 4, que foi originalmente programado para sair em 2008, mas foi cancelada, né? Mas foi retomada em 11 de março de 2013 e rolou até 11 de outubro de 2013. Então, eu acho que bastante gente que tá ouvindo aqui participou desse seleção. Não sei qual foi o número de etapas, não achei em lugar nenhum. E, tipo, eu também participei, né? E tipo, todos os links para esse You Make the Card do Sideways estavam quebrados, então não sei dizer o número de etapas, mas esse é o de menos, né? Eu lembro que teve submissão que foi bem legal, mas que acabou sendo descartada porque quem mandou a submissão não morava nos Estados Unidos. E era um pré-requisito que você tinha que morar nos Estados Unidos pra poder mandar a submissão. Ah, eu lembro disso. Eu fiquei bem bravo com isso. Ficou bem chateado. Eu mandei e-mail pra eles, inclusive, falando que... Eu não me importo, porque tinha um prêmio, parece, né? Tinha que assinar alguma coisa também, algum termo, alguma coisa assim. Tinha termo de... Porque tem... É coisa de copyright, né? Que você tá dando os direitos de copyright da carta pra Wizards e, tipo, provavelmente se não mora nos Estados Unidos não vale, né? Mas nada tema porque designs não usados pra carta, muitos deles foram usados pra fazer outras cartas. Então teve o Pacto de Origens, que você vai escolhendo modos e o último modo é você perder o jogo. Então foi uma das submissões desse Yume Card que eles se aproveitaram. Que legal. Bom, enfim, qual foi a carta? Foi uma carta chamada Não Desperdiçar. Isso. Também conhecida como Waste Not, né? É um encantamento preto, uma genérica e uma preta. Toda vez que um oponente descarta uma carta de criatura, você ganha um zumbi 2/2. Toda vez que um oponente descarta um card de terreno, você adiciona 2 pretas à sua reserva de mana. Se descartar uma carta que não seja criatura nem terreno, você simplesmente compra uma carta. É uma carta divertida, mas é tipo só pra aqueles decks casuais ou pra aqueles decks tier 3 de Modern. Eu lembro que na época do T2 tentaram fazer isso funcionar, mas é muito difícil. É bem difícil, né? Que é típico problema que a carta não faz nada e sozinha. E só porque saiu em 2015, junto com a onda de cartas inventadas por designers, convidados, ela tá assim, criada pela comunidade de Magic, no lugar do Flavor Text, né? Todas as outras da You Make the Card tem Flavor Text comum. Então, a pergunta que fica é, eles vão fazer outro You Make the Card no futuro? Eu diria que é bem provável, né? Porque não, simplesmente não tem por que não, todo mundo adora e... Na verdade, eu fico mais impressionado que demorou tanto para eles darem prosseguimento, Pois é. né? Mas eu acho legal que nós não participamos ativamente do processo de criação de cartas, né? Mas de vez em quando eles abrem essas brechas aí para a gente participar e brincar e fantasiar, assim. Se você fosse dono da Wizards e pudesse fazer com Magic o que você quisesse, inventar uma carta, como seria? Todo jogador fantasia sobre isso, né? Inclusive, eu lembro antes de anunciar o You Make the Card 4, o pessoal perguntava direto pro Mario no Tumblr dele: ah, quando é que vai ter o próximo You Make the Card? Quando é que vai ser, né? E tá aí, eu acho que vai ter outro no futuro. Não sei se vai dizer se é um futuro próximo ou vai demorar um pouquinho, né? Mas acho que é indubitável que vai ter. Isso aí, jogador. Se você tivesse que inventar uma carta, como ela seria? Tem que ser justo, hein? Não pode fazer ruê. Fala aí pra gente no Facebook ou no e-mail. É isso Então aí. vamos lá pra limpeza. Vamos lá. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Muito bem, aguardando então sugestões de cartas aqui. A gente passa para o nosso contato na Wizards depois, né, Gril? Faz um filtro para Não, nós. na verdade não adianta nada. Tipo, eles não podem ver carta, nenhuma ideia de carta, a menos que você É peça. que história louca é essa mesmo? O Mago não pode ler sugestão de carta. Não pode, porque pode dar problema de copyright, sabe? Então, ele tem que se treinar ao máximo para não olhar nada, tipo, porque às vezes ele já percebe logo de cara. Não, esse e-mail que mandaram é sobre carta, então não vou ler o Então, resto, né? se eu mandar e-mail para ele começar a escrever uma história, falar de regra e tal, e do nada eu colocar uma carta. Assim, ele precisa Não. parar de. Não, ele para na hora, Não, tipo, não vi, só vi o custo. Não, não li. Né, tipo, segunda palavra já parou. Porque daria problema de copyright, né? Que às vezes, sei lá. Acho que nunca teve esse problema, mas a Wizards quer ao máximo evitar, né? Porque imagina só, você manda ideia pra Wizards. Aí eles vêm: ah, nossa, a ideia de carta é boa, eles fazem, só que aí você chega: ah, não, eu que inventei essa carta, devia receber Ah, os royalties, né? tá. Então, imagina a É treta, né? verdade. Então faz sentido isso, mas ele tem que se policiar, isso é estranho, né? Para mim isso é estranho. Mas enfim, ouvinte, se quiser mandar pra gente aí ideias de cartas e sugestões, reclamações, o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Também não deixe de Beleza. curtir a gente no Facebook, temos uma página lá que o Grilo fica atualizando constantemente. Opa. Isso aí, até a próxima semana. Alguma coisa a mais, Grilo? Não, tem que mandar só meu beijinho. Tudo bem, vai lá, as mina pira. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, até a próxima.